Ja, ja, Cthulhu vertagen. Ja, ja, Cthulhu vertagen. Ja, ja, Cthulhu vertagen. Ja, ja, Cthulhu vertagen. Ja, ja, Cthulhu vertagen. Ja, ja, Cthulhu vertagen. Ja, ja, Cthulhu vertagen. Ja, ja, Cthulhu vertagen. Ja, ja. Tá dos mangos. Gravando! Nona sessão da Serpente de Duas Cabeças, com uma ausência momentânea da jogadora Lana Croft, Toby Ryder, Tamini Jones. Já tá na Usina Santa Cruz. Está, onde estão? Tá Usina Santa Cruz já. Ah, tá perto, tá perto. Tá chegando. Levão conhece muito bem, aliás. Dependendo de pra onde eles forem, vai 15 minutos. É, na última você sessão, então. Lá? Sai de fora. Ele usa as capivaras ali. Tá bom. Na última sessão, então, vocês aportaram em Nova York. Depois de várias corridas aí no templo no Equador, né, que vocês bem lembram. É, vocês conheceram Cefiro, propriamente dito, que é um coordenador das equipes da Caduceus. Ele passou algumas informações para vocês, apresentou a vocês um pouco mais sobre a Caduceus. Vocês entraram, né, definitivamente na Caduceus agora e subiram até de nível, que vocês pegaram várias informações com isso. Né? Tretão. Conseguiram tretar um pouco, mas isso é normal, que acontece em todo lugar. E vocês foram, de uma certa maneira, né, aceitos ali a subirem o ranking da Caduceus, tá? Vocês acabaram aceitando isso, né? E nessa aceitação, tá, vocês, como eu disse, propriamente, vocês viraram nível 2 e agora vocês sabem o propósito adito da Caduceus, tá? Tem mais uma informação aqui. Informações. É, e nesses 3 dias, né? Vocês teriam para ficar lá por quê? Vocês foram ordenados, ou enfim, solicitados para que vocês fossem para Bornéu do Sul. Tá? Bornéu do Sul hoje, ali, na década de 30. Fica um pouquinho para baixo de Bornéu do Norte. Mas é conhecido como, hoje que a gente pode dizer, a Turquia. Na região da Turquia, tá? E nesses 3 dias, vocês decidiram fazer cada um com suas coisas particulares. Tanto é que o personagem do Nate recebeu uma carta ali que ele encontrou com o Deluca, né? Então ele recebeu uma carta ali, coisas que envolviam a gangue. Não sei se a máfia, no caso, né? Maftalena, não sei se você vai debater isso com os outros e vai falar ou não, tá? Isso fica ao critério do Nate. Vocês receberam outras informações sobre a coroa, informações sobre locais, informações do que estava acontecendo. E só uma correção, Bornéu do Norte, tá? É isso aí. Bornéu do Sul é onde foi a primeira informação que vocês tiveram e vocês vão para Bornéu do Norte. Bornéu do Sul começou então uma tal de febre amarela. Eita porra. Tá? Não propriamente a febre amarela que a gente conhece, mas algo que estava devastando até as plantações. E as pessoas tendo histeria ou algum tipo de sintoma não identificado. O Cefiro falou que existia uma máquina, uma tecnologia que eles coletaram, que provavelmente poderia resolver sobre essa tal febre, a morte amarela, né? Algo viral, um analisador viral. Mas vocês teriam 3 dias para se preparar da maneira que vocês quisessem. E estamos nesse dia aqui, atualmente 22 de março de 1990. 33. Não é 37? Nada, meu querido. 22 de março de 1933. 37. Você quer que ande um pouco mais o tempo pra ficar com a arma, né? Exatamente. Só que não. 37 é quando a arma está. Então começamos por Nate. Nate, então vocês, todos vocês saem, né? Da sala de veneno do Cefiro após essas informações. Você encontra o nesses corredores da Caduceus. E ele te entrega isso, ó. Muito obrigado, né? Ele te agradece. Muito obrigado aí por essas informações, por essa ajuda que tivemos lá no Equador. E eu gostaria de te entregar uma carta que não tem alguns dos meus problemas aqui do que foi acontecendo, tá? Pela nossa confiabilidade que nós tivemos lá, né? Então ele se sentiu confiável a te entregar essa carta. e partiu fazer os afazeres dele na cidade, tá? Certo. Que é a carta do Deluca, que você já leu, não sei se você vai compartilhar ou não. Tá? A hora que eu estiver junto com a galera, sim, com eu certeza. Eu quero saber o que você pretende fazer nesses 3 dias. Tá. Você quer tirar alguma dúvida sobre a cidade, uma coisa mais específica também. Eu tinha algumas coisas que eu tinha dito que eu queria fazer. Eu queria ver se conseguiria matar elas todas no primeiro dia. Tá. Mas antes, eu quero conversar com a galera. Na hora que tiver todo mundo reunido, eu vou... Tá, vou ver como cada um vai se dispor. Conversar com todo mundo. Eu fico no saguão ali, depois da reunião principal, esperando o pessoal chegar. Na hora que tiver todo mundo junto, aí a gente vai conversar. Tá. Quem deu isso aqui pra gente? Porque eu não tava... O Sefira. Tá, e ele falou quem que é esse Sérgio Cerqueira? Ou não? Não. Não. Não falou? Não. Ele apenas passou algumas informações de carta que tinha com ele, né? Não falou mais nada sobre. Ele falou que após 8 horas não tem volta essa doença. Uma arma biológica dos homens serpente. Que é o que causa a febre amarela, tá? É. Morte amarela. Morte amarela. E a gente só pra entender, a gente ia lá com qual intuito? Agora a gente é investigador da Casa dos Seus. Sim, mas a gente vai lá pra parar essa doença ou não necessariamente? Isso. Só relembrando a conversa, tá? É. Depois que todo mundo aceitou ser, né, na sala dele, propriamente continuar com a Casa dos Seus, ele explicou alguns motivos da Casa dos Seus, né? Então que eles combatem não só a noite interior, mas como outras... Tem quem tá falando negócio de portal aqui? Qual que é essa parada de isso, portal? Isso, outras seitas e, enfim... E dentre essas informações, ele disse que eles receberam cartas, algumas dessas cartas entregues para outros níveis da Casa dos Seus, e uma delas, que no caso é que está com você, umas informações que ele não faz sentido hoje, ele não entende sobre, mas ele deixou com vocês, porque vocês são atualmente nível 2 da Casa dos Seus, uma das equipes de nível 2, que propriamente vai com ele e tá para Borneo do Norte. Então isso está no controle de vocês, a questão da carta. Se ela tem alguma informação atual para algo ou não, isso já é uma outra questão, tá? Foi isso que ele deixou bem... É porque nós estamos indo para um lugar que não tem nada a ver com o que está aqui, né? Isso. Onde vocês também não tem nada a ver sobre isso, sobre essa carta propriamente dita do Gonçalves, né? Do Dr. Sérgio. Positivo? É apenas uma carta... que eles receberam, tá? E ele não entende essas informações. Ele não tem contato com tudo. Mas ele acha que isso futuramente pode ser que ajude vocês em algum processo. Tá? Meio que o motivo da gente tá indo é que isso tem a ver com a gente. Não lembro se foi o Sefiro que falou ou se isso foi uma dedução minha. Que essa doença ela seria uma arma biológica dos homens serpentes. Sim, sim. E a gente quer parar esses filhos da puta, né? É, eu lembro que o professor Nagy aceitou por um motivo de parecer ser uma coisa de ciência estranha. Isso, de ciência estranha. Isso. E tem um mecanismo que seu personagem se interessou também, que é o mecanismo que vocês vão levar pra isso. lá pra acabar com essa doença amarela. Algumas informações. No dia, nós estamos no mês 3, né? No dia 6 do 2, a equipe da Casa do Seu chegou em Nacal, que é lá no local. Dia 27 do 2, teve um deslizamento de terra que matou membros da Casa dos Seus. Dia 16 do 3, começou os primeiros sintomas da doença. 18 do 3, as primeiras mortes. 21 do 3, eles entraram em contato com a Casa dos Seus. E hoje, 22 do 3, né? Tá, a gente tá recebendo a missão. Vamos voltar ali. Volta um pouquinho pra trás, gente. Qual que é a terceira linha do tempo que você falou aí? Ó, 6 do 2, a equipe chega. 27 do 2, terremoto. Isso. E 16 do 3 começa os sintomas. Fala onde é esse terremoto, localização de onde é esse terremoto? Não, a gente só sabe isso, que teve um terremoto, a gente sabe o local que é Borneo do Norte, no, na cidade de Nacal. É uma cidade, uma aldeia, sei lá o que que é isso. É porque é um morro, né? E é na Turquia. Hoje, atualmente, 2025, seria a região da Turquia. Na época, em 33, era conhecido como Borneo do Norte. Turquia. Que foi isso? Nada. Ah, então, dá pra... Ué, o que foi? É porque eu achei que... Beleza, se eu tivesse lido o da Lorde que Vampiro. Diabo foi isso? Não, tem que ler Lorde Vampiro. Só você ia. Achei que só você ia. Constantinopla by Night? Não. Ah, então Constantinopla. Fala, não tem nada a ver com o jogo. Vamos focar. Não, agora você vai falar, cara. Você puxou atenção, vai lá. O que tem, caralho? Não, é que lá tem foca. Dos humanos lá. Foca. Você gosta muito. Também ele já tá na Washington Luiz. Qual clã que você gosta, gordinho? Capadócio. Porra, meu parceiro, é isso? Porra, essa até eu sabia, hein? A a prisão do escapador? Ah, aí, garoto! Você conhece, ó. Qual que era o nome? Demorou. Conselho dos Tolos, alguma coisa assim. Você lembra. Nossa, é muito louco esse conto, mano. Conselho dos Tolos, né? É, mas eles contam como é que foi feito, né? Tipo... É, tá ligado? O maluco fez um monte de pergunta lá e foi filtrando a galera. Isso. Isso, e tem capadócios lá, vocês vão se encontrar com capadócios. E Baalis também, Satanás. Infelizmente vocês foram incapazes de... E aí, Nate não, né? Primeiro... Eu tô aguardando no saguão o pessoal voltar. Mas nós saímos do, é, da... É, vocês saíram da sala, o Nate foi para um outro local, ele foi dar o mandado no corredor e aconteceu as ações dele. E em algum momento ele vai voltar, pode encontrar vocês ou não. E tá. A partir do momento que o Dimitri sai da sala, eu quero saber o que ele vai fazer. Tá, ele vai falar para alguém, não sei quem é o mais perto, um dos três do grupo. Então tem todos. Tá. Eu vou só falar pro Nate mesmo. Uhum. Falo, Nate, eu não sei o que vocês vão fazer, mas eu vou procurar saber mais sobre esse doutor aqui. Com o que ele estava mexendo, o que ele estava fazendo. Só pra a gente ter um pouco mais de informação. Não, eu acho que a gente devia combinar algumas ações então nesse sentido. Não, é que assim, em teoria isso aqui não tem nada a ver com o que nós vamos fazer agora, pelo que eu entendi. Sim. Entendeu? Por isso que é uma coisa que eu... Que é a parte. Mas eu acho que informações... Qualquer informação que a gente conseguir é importante. Então vamos meio que combinar algumas ações pra gente fazer. Pra certo? Se preparar pra essa jornada estranha que a gente vai... Sim. Arrumar. Sim. Eu tenho algumas sugestões. Não sei se vocês gostariam de acatar, mas eu tenho algumas ideias, mas eu não sei se a gente podemos falar abertamente aqui. É, vamos procurar um lugar reservado. Acho que a gente consegue uma sala pra conversar. Isso, algum tipo. Não, pelo nosso nível, aqui não. É meio problemático, eu acho. Acho que essas paredes devem ter ouvidos. Vamos pra um café. Lembrando que temos um entre nós, né? É, vamos até um café. Eu acho que é melhor. Certo. Mas vocês querem fazer alguma coisa aqui antes de a gente ir pra esse café? Dentro da Caduceus? Nós estamos dentro da sede, né, no caso. Vocês querem fazer, este é o momento. Por exemplo, pegar a informação, acho que eu só consigo pegar lá na sede. Isso aqui. Aqui na sede, no caso. Isso. É, eu acho que você pode cuidar disso. Então a gente se encontra. Tem um café próximo aqui, dois quarteirões pra baixo, a gente se encontra lá. Combinado, senhores. Eu não espero. Peraí, tem alguém me chamando lá. Bom, a gente conversa lá depois. Obrigado. Aí vou até o Deluca. Tá. Você vai encontrar. Só deixa eu ver o que o John vai fazer nesse time. Vou acompanhar eles. Você vai acompanhar eles quem? Eles dois. E cada um foi pra um lado. Vou acompanhar o Nate pro café. O Nate não vai agora pro café, ele pediu licença. Então eu vou pra um bar e me avisa quando você estiver no café. Tem um bar na frente do café. Como é que eu vou... Ok. Boa. Você vai só aguardar, você não quer fazer mais nada propriamente. Nesse momento não. Dimitri, então, por onde você quer começar ali nessa pesquisa sua? Nessa não, eu vou voltar pra falar com o rapaz lá e eu vou... Você quer falar com o Sefira? É, eu vou voltar pra perguntar. Eu não... Eu perguntaria, na verdade, assim que eu recebesse, onde eu poderia conseguir informações sobre esse doutor, o que ele mexia, o que fazem nessa estação de Santos. Eu quero ter um histórico da operação que era executada nesse local. Tá. Ele tá ali sentado na sala. Desce aí. Você abre ali e tá ali sentado. É, eu só bato na porta. Eu aponto, eu mostro o que ele me deu. Eu fecho a porta. Aí eu falo, Sefiro, onde há um local... Que eu consegui informações sobre as operações que foram feitas em Santos. Ou estavam sendo feitas em Santos. Tá, deixa eu ver se eu entendi. Estão no Jaraguá. Você quer ter mais informações sobre esse tipo de ocorrido, é isso? Eu quero, não, eu quero na verdade não sobre o ocorrido. O ocorrido não me importa. Eu gostaria de saber o que estava sendo feito. Qual pesquisa o Dr. Sérgio Cerqueira liderava. Quais as operações eram feitas nesse escritório de Santos. Dos últimos tempos, até a data. E qual a última informação que vocês têm dele? A última... Bem, deixa eu ver aqui, peraí. Sobre essa pesquisa, ela ocorreu recentemente, onde desconfiávamos que a noite anterior estão pela América do Sul. Certo? E estão brigados, Jeff. Pô, eu aceito. Eles estão envolvidos com muitos problemas. Uma jovinha essa violenta. Carta ela foi entregue para Gonçalves. Não sabemos quem é Gonçalves. Sim, imagina, a gente não vai conseguir saber. Mas quem encontramos é. Essa carta direcionada a algo desse tipo. O doutor ele está desaparecido. E acredita-se que o portal... Eu não lembro se vocês pegaram todas as informações, isso eu falando pra vocês, sobre o, a questão dos três deuses, que propriamente dito a noite interior venera. Mu? Sim, eles pesquisavam sobre esses três deuses também? Na estação de Santos? Não necessariamente. Eles pesquisavam sobre o portal onde poderia ser aberto para sair o deus que nós consideramos maligno. Que eles tanto cultuam. No caso, vocês, pelo que me falaram, encontraram a Stuga. E ela não está com vocês. Sabemos para onde ela vai. Isso é um bom começo. Isso é um bom começo. Pois ela, acordada ou desperta, como diríamos, ela gostaria da destruição do antigo mal que, quando viva, rondou a sua vida. Não, ela não é maligna. Sim, ela quer destruir esse mal. Sim. Que está envolvendo a noite interior em invocar o portal. Onde vocês estavam no Equador, provavelmente iria invocar algum tipo de portal. Ou... Então é atrelado à pesquisa de Santos. Isso, é o que achávamos. Porém, depois de um tempo, descobrimos que na verdade a Deus estava adormecida ali. E era Deus onde a noite interior queria eliminar. Vocês, pelo menos, conseguiram libertá-la. Não trouxeram, mas ela não está na mão da noite interior. Isso é muito importante. Também descobrimos que o portal não estava sediado ali. Se sim, a Deus. Logo, a pesquisa do Dr. Cerqueira arremeteu ao Brasil. Não sabemos também se definitivamente é um portal de Mu ou não. Acreditamos que sim, mas não conseguimos determinar 100%. E essa foi a carta que recebemos, que compramos. Mas o doutor está desaparecido. Está desaparecido. Pelo menos eu não sei nenhuma informação dele. E não tem nenhum sobrevivente. Ninguém que tá lá que veio pra cá. Propriamente dito, não. Vocês chegaram aí. O cara. Tranquilo, ele deu a volta pra vir aqui. Então, quer dizer, e não foi enviado algum mensageiro pra lá? Vem cá. Vem comigo. É complicado, Dmitry. É complicado pelo sentido de que se enviarmos, a pessoa continuar lá. E algumas missões, nós, como são missões de alto risco, no caso, essa era uma missão de perigo 5, que vocês foram, como eu já disse, era bem inferior, né? 3. Então, quando há missões de perigo 5, todas as pessoas envolvidas, elas assumem que se algo acontecer, não será enviado resgate. Tá. Compreendi. Tem algum lugar que eu possa estudar sobre isso? Ou aqui ou não? Registros? Infelizmente, a única coisa que temos no momento é que você tem acesso a isso. E essas informações que eu te passei. Certo. Mas pode ser que ao longo dos nossos caminhos encontremos alguma informação sobre. Sim. Essa carta não estava propriamente dita no Brasil, muito menos no Equador. Você lembra se ele imposta para você ficar perto ou não? Não. Hã? Ele não pode encostar no centro? De preferência, não. Mas ele pode ficar perto? Acho que sim. No máximo, eu vou ficar espirrando. Certo. Você é mais prejudicial que o gato, cara. Não, sou bem menos prejudicial. Sou um cara very nice. Muito bem. Eu creio que eu estou satisfeito momentaneamente. Obrigado. Aí precisa de mais alguma ajuda aqui em Nova York? Eu vou precisar, mas não momentaneamente. Certo, você já me falou o que você interessa para você. Eu creio que eu tenho algumas ideias do que eu posso fazer nos próximos dias aí. Nesse caso. Você vai para mais algum lugar ou você vai encontrar eles? Não, depois eu vou encontrar eles mesmo. Tá. Vou ficar coisando essa sala. Posso? Tem alguma possibilidade dessa conversa acontecer ao mesmo tempo que eu tenho a conversa com o Deluca? Existe chance de a gente se trombar nos corredores ali? Joga a sorte. Você passar. 35, eu tenho 55. Passei. Vocês se encontram. Dmitry? Tá da sala, você tá saindo. Oh, achei que você já estava no café. Conseguiu alguma informação? Tangível não, consegui especulações. Mas nada concreto. Não sei se, se a gente deve ter, tomar atenção com relação a esse assunto. Mas eu tenho algumas coisas que eu possa compartilhar com vocês. Talvez seja de interesse. Eu consegui algumas informações curiosas também. Mas você gostaria de compartilhar elas ou não? Claro. Até no café? Sim, acho que é o melhor com todos reunidos. Com certeza. Tem algumas coisas que eu precisava saber. Talvez conversar com o Cefiro de novo. Temos 3 dias até. Mas eu acho melhor conversar com vocês primeiro, pra ver se a gente leva isso à frente ou não. Isso, é. Temos que, acho que talvez focar em algumas coisas e deixar outras pra trás. Nesse caso. Por exemplo, a ideia da coroa, eu acho que a gente não tem como ir. Porque nós sabemos pra onde ela vai. É. Mas vamos pra um outro lugar. Bem, se ela vai até a coroa aí, como nós percebemos, ela não é maligna, então acho que a gente não precisa se preocupar com ela. É melhor a coroa ficar com ela do que com aqueles lagartos. Seres poderosos, nativos, nunca são algo que me agrada. Vocês lembram que a Tiranish não estava com todos os artefatos? Sim, sim. Mas é isso que eu tô falando, ela não tava, a coroa está em exposição num local X. Eu presumo que ela vá até lá em algum momento buscar. De qualquer forma, a gente também não tem como impedir ela de buscar o que ela quer. Não. Talvez a gente consiga deter essa doença estranha, mas não dá pra enfrentar uma deusa. É, concordo. Vamos até lá. Vamos até o café encontrar o John e a Lara. Lara. Vamos pro café. No café eu vou... Cara, um carro aqui na frente. Chega no café. Cara, vocês vão pro lado da rua, né? Você observa eles entrando no café, você tá tomando uma cerveja ali tranquilamente. Você vê eles entrando no café ali. Isso. Eu pago e vou até isso. Cara, você vê que assim. É um whisky. Ok, pós-lei seca, cara. Será que nem todos os lugares têm bons whisky? Sim, por isso que eu só vejo em bairro irlandês. Cara, vocês veem. Chegando ali. Tá cena pra ele, John. Oba! E cara, vocês estão naquele cenário, Nova York, década de 30 ali. Então, vocês estão basicamente numa viela de esquina, onde vocês têm aqueles Ford T, né, tradicionais, andando por tudo quanto é lugar. Tá um tempo quente, né? Tá um tempo quente, mas não quente de passar muito calor. Tá agradável, né? Vocês têm março. Calor de Nova York. Chegaram. Não. Ali no bairro, no ambiente. Vocês veem que tá um tempo quente ali dentro, vocês observam que tem, cara, como se fossem aquecedores mesmo, as pessoas, a maioria das pessoas todas trajadas ali com chapéus, sobretudo, né, aquele vista tradicional de Nova York, vocês entram, tem um balcão, cara, basicamente um balcão desse, totalmente de madeira, mas muito bem ilustrado, algumas bebidas na parte de trás, garçonetes passando, servindo as pessoas ali, cafés, tem, nesse café não tem álcool, tá? É um café tradicional, mas vocês veem algumas tortas passando, pessoas conversando. Do lado esquerdo, bem próximo à janela, nós temos uma parede ali, em um mesmo seria o café, vidro, né, da janela, vocês veem uma pequena bandinha de jazz tocando o ambiente. Isso é muito tradicional em Nova York, tá? Principalmente centros principais de Nova York, tá? E vocês se sentam numa mesa ali, sem muita reserva. Tá um local ok, tem uma quantidade legal de pessoas. Eu diria que local com em torno de 20 mesas na parte interna ali, mais uns 6 bistrôs. Tem em torno de umas 12 mesas cheias, mais algumas 3 cadeiras do balcão, pessoas sentadas. E assim, cara, pessoas bem trajadas, não parecem ser pessoas nem alto padrão, nem baixo padrão. Tá um local ok. Entre os balburos, conversas em administrações, falando sobre governo, falando sobre o dia, o cotidiano. Nós estamos na lei seca ainda ou já acabou? Passou a lei seca. Já, né? Passou. 633. Mas ainda tem um reflexo disso, né? Então, tem muitos locais que ainda sentem, cara, 70% dos locais sentem esse reflexo da lei seca ainda. Sim. Da crise de 29, né? E vocês sentam na cadeira, vocês três ali. Vocês veem que a Lara Jones, ela fala, meninos, com licença, eu só tenho algo a fazer, já retorno. Mas fiquem à vontade, acredito que 20, 30 minutos eu retornarei e vocês podem passar a informação. Ou a gente pode se encontrar amanhã na casa dos seus. Não, vamos, vai fazer o que você precisa fazer, a gente vai conversando. Ela aqui. Ela se retira, se pede licença. Bom, rapazes, esse lugar me traz boas lembranças. É, vocês se lembram do De Luca? Não, quem que é esse? O mafioso do acampamento na Bolívia. Okay. Sim, claro, mafioso. É isso. Quando estávamos no prédio da casa dos seus, ele me chamou. Na verdade, é o Sérgio? Ele é o Sérgio, Sérgio Lorenzi. De Luca é outro mafioso. Frank De Luca, né? É, Frank De Luca. Foi o cara com quem eu conversei lá, não foi? Não, Sérgio Lorenzi. Sérgio Lorenzi. Ele pegou uma carta do Frank De Luca. Ah. Você se lembra do Sérgio Lorenzi? Com certeza, sim. Agora sim. Ele me procurou e me entregou uma carta estranha. Tem um outro edifício da casa dos seus em Connecticut. E foi atacada por homens lagartos. Connecticut é um lugar que eu precisava ir. E ele menciona... É sério? Por quê? Digamos que um grande amigo meu está lá. Mora lá, na verdade. Talvez a gente possa fazer uma investigação paralela. Os guardas foram assassinados por meios arcanos. Talvez tenhamos que utilizar guardas humanos por falta de recursos. Tem alguma coisa muito estranha acontecendo lá. Deem uma olhada. Homens serpentes atacaram um local que aparentemente tinha artefatos como aquela pistola serpente, alguma coisa do gênero, mas não levaram nada. Não le... Nada foi roubado. Só o que a sua dedução de investigador disse sobre isso? Que... Não deu pra prestar atenção na gente ali? Algo de errado não está certo nessa história. Faz um teste pra mim, de percepção ou observação, cara. Algo, observação? Algo de errado não está certo nessa história. Isso é uma perícia, observação? É, não é observação, é... Como é que é? Já é atenção, não. Tem encontrar, aí. Tem escutar. Encontrar, encontrar. E aí, Ben? Ribeirão Pretense, tudo bem aí? Boa. 16. Boa, garoto. Cara, marca a perícia. Isso, agora o que eu fiz aqui, eu vou fazer uma listinha de tudo que eu passar. Boa. Mas tem um quadradinho na ficha pra você usar. Se eu ficar pagando a ficha, eu... Ué, cara, não ia sair não, filha. Você não vê... Encontrar check. Você não vê ninguém prestando atenção em você. Já viu ela? Vê que o pessoal tá cotidiano. Tá bem? Sabe, vocês não, não vomitou. Vocês vão parar, então. Vomitou? Roupa diferente. Tá. Um pouco então, eu creio por enquanto... Acabei de ver. Tá de boa. Você sente que é muito confiável conversar ali. Pelo som do jazz, pelas pessoas que estão conversando, e vocês conversam, normalmente, como se... Como se tivesse assim. Então, assim, na verdade, a gente está conversando aqui, nessa altura, vocês me escutam, mas tem mais gente conversando aqui também, porque a galera está prestando atenção, conversando, tá super tempo. Todos vocês. Certo. Tá. Lara, eu estava dizendo para os rapazes. Lara está aqui? Lara, o que você vai fazer? Ela sempre esteve aqui. O que você vai fazer, Lara, depois que vocês saem da sala de seu filho? Eu ia estudar as coisas que ele passou pra gente. Tá. O Dimitri e o John. O Dimitri e o Nate falou pra vocês se encontrarem no café pra passar informações. Ok. Então, tá bem. Sem problemas. Podem fazer a cena e já ela retorna. Beleza. Então, o que vocês me dizem disso? Eu sou a favor de ir pra Connecticut. Connecticut, a gente tá a 2 horas hoje no tempo real, 2025, de carro de Nova York, tá? O Ford T, ele anda mais ou menos uma média máxima de 72 km, sem dar problema, sem ter toda a bateria que ele teria. Então, de Nova York até lá, você demoraria em torno ali no Ford T, 4 horas de viagem. E de trem? Tá. O trem provavelmente demoraria um pouquinho mais. Caralho. Um pouquinho mais. Porque o trem já passou. Não tem muitos trens ali. Ah, sim. O período do trem vocês conseguiriam. Se fosse amanhã, chegaria mais rápido. E se a gente conseguir um avião? Aí vocês poderiam tentar conseguir um avião. Mas é mais rápido, né? Sim, é mais rápido. A gente pode tentar conseguir. Vocês têm aqueles... a linha Cadu Seus. Tem, e tem aqueles caras que fazem shows aéreos, tem muito aviãozinho particular, muito biplano. Mas vocês não teriam dinheiro para pagar voo comercial. Carro, sim. Mas vocês conseguiriam. É, vocês têm 3 dias, lembra que vocês têm 3 dias, vocês estão no período ali pós-almoço, né? Começo de tarde. Vocês chegaram perto do almoço lá na Cadu Seus, vocês estão no começo de tarde, vocês chegariam lá à noite, ou vocês podem sair amanhã cedo de carro, ou de trem, chegar mais rápido e Connecticut tá umas 4 horas daqui. Se a gente for de carro. Se a gente tiver que fazer em Nova York e depois ir. Depois a gente tem 2 dias para segurar. Vocês têm mais alguma coisa para fazer aqui em Nova York? Tem. Algumas poucas coisas. Eu tenho uma nada assim que vai muito exigir importante. Um tempo muito grande. Eu tenho uma agenda que não dá para ser cancelada também, mas é rápido. O que vocês acham de a gente cuidar desses afazeres durante o dia de hoje e ir para Connecticut amanhã? Ou vocês precisam de mais tempo? Hoje mais tempo. Mais tempo ainda? Quanto você vai tempo? Fazer o quê? Construir uma casa? Não é, eu vou construir, mas não uma casa. De quanto tempo você precisa, Dimitri? Pelo menos uns 2 dias de trabalho. 2 dias? 2 dias, a gente não vai ter tempo hábil para ir com o Connect. A ideia seria dividir o grupo. Vamos ter que fazer uma escolha. Ou a gente aborta uma missão ou a gente divide o grupo. Dividir o grupo sempre parece uma boa ideia. Abortar qual missão? Eu não vejo por que não. Sei lá. Bom, basicamente o que você vai fazer não depende de nenhum de nós. Certo? Não. Só depende exclusivamente da minha atenção, então, e do meu ofício. Ele fica e nós vamos. Podemos fazer isso, então. Pela manhã? Qual que é? Só quais são as diretrizes que eu falei? Um pouco. Eu não ligo dirigir. Podemos viajar de madrugada, chegar de manhãzinha, investigar. O que, que vocês vão fazer? Ir revezando no volante e voltar no final do dia. Nós vamos a esses dois lugares, é isso? Pelo menos a um deles. O John já tem que ir para Connecticut. A gente podia investigar isso. Tá, o que eu entendi aqui é, eu não sou um investigador, certo, Nate? Você que vai me dizer se essa dedução está correta ou não. Diga. Quando eles dizem que os guardas foram mortos por meios arcanos. Sim. Certo? E nada de valor foi levado. Todos os corpos foram revistados extensivamente. Me indica uma única coisa. Eles não acharam o que eles procuravam. Eles procuram algo específico. E não encontraram. Na minha entender. Certo? Eu só não sei se esse valor é valor monetário. Ou é valor pra caduceus. Isso é um ponto de interrogação. Temos que verificar. Esse pai das serpentes, eu não creio que seja a moça. Também não acredito. Então temos algumas incógnitas. O pai das serpentes, eu acho que é o deus daqueles lagartos todos. Aqueles escamosos. Mas você acha que seria Mu? Não, Mu é a cidade. Não. Que cidade? Local. Cidade perdida de Mu. É isso que estava dito nos papéis. Não, mas Mu provavelmente é um deles também. O pai das serpentes é... Sefio... Iggy. Eu sempre achei que ele era um cachorro. Aquele é Yogi. Estamos do Iggy, do cachorrinho da... Do Iggy, mano. Do e-mail Iggy, lembra? Ah, um cachorrinho branco. Sim. Todo mundo lembra, Bom, vou traçar um plano aqui. Até então nós temos 3 criaturas que não deveriam existir nesse mundo. A própria Dama Serpente que nós encontramos. Uhum. Que eu não sei se foi sorte ou azar você não ter visto isso, John. Mas... Enfim, a tal da Tiranish, esse tal de Ig e o tal de Tassatuga, um sapo demônio. Se tais coisas existem nesse mundo... Você falou da deusa? Não, Tassatuga é a mesma moça. Não, Tiranish é a moça. Tiranish é a moça, Ig é o pai das serpentes, é o deus dos homens serpentes, e Tassatuga é aquele que eles querem destruir. A noite interior tem um plano pra acabar com o Tassatuga. Tira nisso. Lara! Eu acho que eu não tô lá, Rand. Ah, você não tá lá já? Não, né? Agora ela chegou. Ô, Nate. Seguinte, você acha que vai demorar um tempo em Nova York? John, Nova York, Nova York. Qual é a sua habilidade de pesquisa? Sim. Nesse time de 3 dias, você acha que tudo que você precisa naquele fazer local lá, silencioso, mostrando, vendo essa carta, levaria mais de 3 dias. Mais de 3 dias? O problema não é a viagem. Mas às vezes você pode ir fazer alguma coisa, mas vai ficar pendente. Como é que eu sou usar a biblioteca? Você olhando, analisando a situação e a informação da carta, por você já ser ter sido 20%. Positivo, dá pra ir fazer algumas coisas, mas não vai concluir o que você tem que fazer lá. Isso te deixa um negócio na cabeça. É, vou ter que deixar algo não terminado e voltar depois de não sei quantos dias? Tem, então. Não sei pesquisar muito bem. Então, porém, gente. Ah, Lara, a gente tava comentando com os rapazes. Boa noite, meninos. Boa noite. É, boa tarde. Rápido, hein? Boa tarde. Desculpa. Recebi uma carta do Sérgio Lorenzo. Ok. Uma propriedade em Connecticut foi atacada por homens serpentes. Mataram todos os guardas com meios arcanos. Uhum. Você deve saber melhor o que isso significa do que eu. É. E... Sim. Reviraram tudo, mas não levaram nada. Vocês escutam batendo o sino da porta ali? Tem algo de podre nisso. Alguém olhando pra vocês? Consciência, consciência. Você vê que é um rapaz, jovem, parece ser aqueles mensageiros de 20 e tantos anos, né? Um chapéuzinho, um barbinho bem feito, assim. Ah, tudo bem, boa tarde, boa tarde. Quem é de... Dimirovski. O Sefiro mandou uma mensagem pra você. Poderia me acompanhar, por favor? Ah, claro. Eu vou sim. Perdão, sim, eu vou. Leve isso, dou um gantinho. Um gantinho. Ah, ele disse que você gosta de beber isso. Como se bebe? Deixa eu ver. Não, ele falou que você bebe de uma maneira diferente. Sim, com a boca. Agora vamos. Entendi. Você é o Dimitri mesmo? Eu sou o Dimitri mesmo? É com você, cara. Joga o jogador, velho. Eu fiz uma play que eu tenho muito intuito com essa play. Algum problema? Mas se você não quiser, você pode falar. Eu vou abraçar isso aí. Vamos ver onde é que vai chegar. As descrições dele não parecem com você, mas joga uma... É você mesmo, então. Ei, rapaz, qual que é o seu nome? Rodar uma intimidação. Ah, meu nome é John, muito prazer, senhor. John. Anda logo, rapaz. Me fala o que você tem a dizer. Não, venha comigo. John. Tem o mesmo nome que você. Não. Ah, você, John. Muito prazer, John. Prazer. Com licença. Você estranho. Ele sabia que ele veio num canto, só. Dimitri, é coisa simples, mas o seu filho lembrou... olhando as papeladas dele, tem uma informação que você perguntou hoje cedo, tá? E... parece que lá em Bornéu, a questão do portal é a tecnologia que a Noite Interior achou. Que é uma tecnologia muito antiga deles. E eles estão abrindo os portais? Acho que eles estão procurando algo específico, não como sei, eu falei. Eu só sei que ele pediu pra te passar essa informação, como você teve uma conversa com ele. Sim. Algum portal que você questionou ele, mas parece coisas que como aquela arma serpente. É algo da tecnologia. Mas eu acho que o local é um habitat disso já no bar. Obrigado. Obrigado, muito prazer, Dimitri. Qual o local? Você é do bar? Você é do bar, entendi. Quando é que tu queres falar tudo pra ele? É um depósito da casa dos seus, onde eles guardam coisas. Então, acho que é isso. Bom, pessoal... A questão é, e se eles não... Você vai falar pra eles? E se eles não estavam procurando algo? E se eles fizeram isso pra se infiltrar no local e pegar algo que vai ser entregue a cada um dos seus? Já que nós estávamos em missão correlacionada, vai, com as coisas das serpentes. Um infiltrado? Mas todos foram mortos? Eles iam se infiltrar no meio dos mortos? Um infiltrado, uma escuta, grampear o local. Escutou o exigido nesse tempo? Eu acho que eles já grampeavam as coisas nesse tempo. Eu acho que não, hein, Camilo? Não? Em 30 anos não tem isso, não. Telefone de 14. Não, é... Não, mas o grampo, eu não sei se... É... Não sei. É que naquela época tinha as telefonistas, né? É! Alguém sempre ouvia tudo. Não, mas então... Teoricamente, eu... grampear é mais fácil ainda. Mais fácil. Não, eu acho que é mais difícil. Não, a eletrônica tava, não tava nem iniciada ainda. Colocar um gravador no local? Vamos extrapolar como seria então. Não tem gravador. Infiltrado. Como não tem gravador nessa época? Não tem gravador. Infiltrado. Um infiltrado. Não entendi a sua intenção. Algum meio arcano então de se ver o que passa no local? Não, eu acho que não. Não tem porque eles destruírem todo mundo. Mas gravador tem. Tem um de 855. Chupa vocês. Não, gravador, eu falei que não. Eu não faço ideia. Vamos lá, estou spamando, spamando ideias, Edson, porque ou eles não coisas. Acharam o que queria, ou ideia. Então eles estão... Está tudo grande. Nós temos um investigador. Edward Leon Scott. Nós temos um investigador na nossa equipe. Uhum. A minha ideia era que eles procuraram alguma coisa e não encontraram. Não encontraram. Mas então não teria... Não, mas não era mais um detetive. Porque pra você invadir um local, você certifica que o que você quer está lá. Não teria como eles terem certeza. Se eles têm um infiltrado na casa dos seus... Sim. Não, eles têm. A gente ouviu isso. Mas não sabemos que existe um infiltrado na casa dos seus. Exato. Não sabemos se eles tinham acesso a esse infiltrado. É. Dizem que os fatores indicam que é a noite anterior que está envolvida. Que é um dos mesmos caras que a gente viu lá. Sim, mas é uma dedução, né? Sim. E às vezes o que eles estavam procurando ainda tá lá. Eles só não encontraram. Só não tá no lugar correto. Que eles achavam que tinha. Aí, blá. Eu acho que cabe uma investigação. Não. Nem eu. Agora você se... Não. Repete aí, velho. É short de memória, eu não. Não, não precisa. Eu sei, você não sabe. Você tá de brincadeira. Você sabe. Que claro que eu sei. Então o Jeff fala. É, Dimitri. o negócio do portal é um artefato mágico que eles estão caçando. É uma tecnologia perdida. Que eles encontraram, provavelmente eles acham que a noite anterior encontrou isso em Bornéal do Norte também. É. Que fica um pouquinho pra cima do Bornéal do Sul. De acordo com fontes confiáveis. Fica ao norte de Bornéal do Sul? A minha ideia é o seguinte, pegar algumas palavras-chave que nós temos nos dois... Direcionar pra alguém fazer essa pesquisa de cabo a rabo. Bordel. No local. Naquele local que. Bornel? Meto bordel. Naquele local. Iremos um bordel de um... No local silencioso. Ô, deixa o amiguinho jogar, por favor. Local silencioso. Ah, Adelinho Phillips. Como um local silencioso? Um local onde. Vamos, vozes então. Não são proferidas. Ah, eu acho que eu posso cuidar disso. Tenho um pouco de intimidade com esse tipo de local. Sim, mas tem que ser. Mas você vai pesquisar muita coisa. Você em teoria passaria os dias lá. É, você ficaria dedicado a literalmente levantar informações. É, eu posso cuidar disso. Só que você não vai pra Connect Cut. Então, Connect Cut é até interessante, mas vai tomar muito tempo nosso. Não sei se compensaria cuidar disso agora. Então, a única maneira de ver que eu vejo viável é se dividirmos o grupo. Mas eu acho viável porque talvez esse local aí que foi invadido talvez tenha algo que a gente possa utilizar. É, talvez seja importante dar uma passada lá para coletar informações que nos ajudem no Isso. local que nós vamos. A gente mandaria um lá, ficaria com um aqui. Só um detalhe. Ou dois lá a e dois tá aqui. A gente está deduzindo que eles foram procurando alguma coisa e não encontraram. Sim, ou talvez isso. até tenha encontrado. Máfia, tá? Não encontraram. Lembra sempre que é máfia. Vocês sabem o que é? Máfia não. É perigoso. E como é que você sabe que eles não encontraram? Quem porque não foi, o local foi inteiro revirado. Não tem piedade. Mas nada impede deles terem descoberto. O quê? O que eles procuraram? Esse prédio. Eles não sabiam onde estava o local, senão eles não reviraram. A gente já ouviu falar dele? Não, tudo bem, mas se é o último lugar que eles olharam, estava no solar. Se é uma mansão, se é uma fazenda, se é um banco. Geralmente se a informação vem pela metade, certo. Eles não vão destruir tudo. Eles mataram todo mundo. Se é algo escondido, não, se é algo que é só chegar lá e vai encontrar. Porque eles queriam com o tempo, porque eles não sabiam onde estava. O solar mede. Não saber, eu até concordo, mas eu acho que tipo. Solar, como é que é? Eles mataram todo mundo. Quando foi isso aí? A carta de 3 de março de 33. Só se o que eles pegaram pode ser o arrombamento 24 de fevereiro, foi. E quem sabe se o que matou o pessoal não foi a própria coisa que eles encontraram? Não, foi meio implantado por meios arcanos. Exato, né? A gente tá procurando um artefato mágico. Não tô procurando isso. Acabou de falar, o Dimitri. Não, mas é uma coisa pra mim. Não que a gente vá buscar a doença. Não, então, mas isso não foi em Bordel do Sul? Ah, não, isso foi Connect. Entendeu? Bom, tá fazendo mal. Primeira pergunta. Vocês acham que compensa um de nós ir até lá e dar uma investigada, tentar sim, coletar alguma informação? Meu voto? Você sabe que é sim. Muito perigoso e sozinho no lugar que a máfia tá envolvida. Connecticut tem envolvido com ela? Tá, é. A sim, é. Essa carta quem entregou a carta foi o cara da máfia. Foi o mafioso. Hoje, você, por já ter sido tal, é, polícia... Isso é a assinatura de um... Eles não têm piedade de quem? Eles não conversam. Sei lá que assinatura louca que é essa. Eles conversam com as pessoas. Então, e a assinatura do Frank, é isso? Não sabe. É muito eu acho riscado. Que sim. Ir com você já ir já riscado. É um carinha de chapéu. É muito e sobretudo. Isso, um sapo. Isso aqui é uma assinatura não. Ou isso é um desenho feito depois? Que alguém vá sozinho. Sim. Dá pra ver? Eu, não. Tem que ir pelo menos em dupla. Eu tenho interesses pessoais em Connecticut, então eu gostaria de ir. Um dos meus contatos é de lá. Eu concordo com você que você seja um dos dois. Se contatos for. É que contatos é de lá? O Christopher. Como é a sua habilidade em lugares silenciosos? Se você for, John, não investigue diretamente. Christopher Coach, Connecticut, é o pai do coach original dos manos. Quê? Perguntou como é a minha habilidade de isso, né? Silencioso. Tô na média. Eu tô acima da média. Eu tô na média. É o quê? Média do quê? Tem 60 já, bibliotecas. Não, ele falou lugares silenciosos. É biblioteca. Eu tô na média de pessoas que não têm treinamento. Não, lugares silenciosos. Ele tá se referindo à biblioteca. Ai, eu tô... Ah! Sim, eu ainda sou abaixo da média. Eu sou acima da média. Não, biblioteca na, comigo. Eu tô na média, 20%. Não, isso não é a média, Fê. Claro que é. A média é 50%. Para pra pensar quantas pessoas no mundo têm essa qualidade na ficha. Eu tô olhando. No meu que elas. Tá. Eu então, acho... Quem é o cara que você levaria junto? Alguém que tem interesse, hein? Eu tenho, mas eu acho que é mais interessante eu ficar por aqui. É porque assim, a quem foi dado isso? A mim. Então é você que tem que ir? Porque teoricamente... É, você que eu envolvi com a máfia. Sim. Com a máfia? É... Sim, sou máfia. Digamos que desculpa, eu fiquei... ninguém me disse a informação. Digamos que eu fiquei... O Sérgio... Isso é metade pouco, né? Ah! Digamos que eu fiquei meio... Foi ele que te deu. Meio amigo dele, sim. Então eu imagino que você que deva ir. Pode ser. Deixa se ela você, lá no lugar silencioso. Se você é um amigo do Sérgio, eu entendo que... E a Turquia é outro lugar, tá? Que pode ser que você tenha alguma leve proteção com a máfia, uma vez que você não é um desconhecido dele. Mas pelo visto você tem interesse em ficar. Eu tenho interesse em ficar, tenho interesse em ir. Então, mas eu não sou tiranista, eu não consigo estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então escolheu? Ela, pelo jeito, também não. Bom, eu consigo resolver meus assuntos aqui em Nova York ainda essa noite. Então, olha, a partir de umas 8 da noite, tá. Eu tô livre. Vamos fazer uma coisa. Eu só iria ficar as coisas que nós pegamos lá. Uma folha branca. Ah, peguei. Eu só tenho isso, eu ia traduzir porque só tá em outro esse lugar que foi explodido era uma série de pessoas. Ó. É como se fosse um depósito lá. Eu vou fazer. Pega um papel lá ou 30? Tem um papel? Pega o guardanapo. Guardanapo. Mas você não, você é detetive, você tem um bloco de notas. Você sim, tem... é verdade, tenho. Pra... Um bloco de notas. Pra Turquia. Pra Turquia? Não é Turquia, tá? Só corrigir. É Malásia, tá? Tá ele é na Malásia. Tá trocando os nomes. Não, é aqui. Tem um outro lugar que vai ser a Turquia. Ah, ok. Claro. Depois, é Coroa. Coroa. Só pra vocês entenderem. É a Malásia. A minha ideia para a Malásia é... É que não é Malásia, é Bornéu, mas chama Malásia, tá? Bornéu do Norte, tá. Esquece. Malásia hoje. É Bornéu do Sul? Bornéu do Norte. A gente tá falando Bornéu do começou Sul. O Bornéu do Sul, isso. Já espalhou pro Bornéu, Bornéu do Norte, que é onde vocês vão, que provavelmente tá... Ou Bornéu do Meio. Aí ficou, né? Eu tenho um plano. Explodiu. Juntou, o Bornéu do Meio qual estava ficando. Vou lá pra vocês me dizem o que vocês acham. Ok. Eu acho que sim. Pra Malásia. Ou... Bornéu do Norte. Pra Bornéu do Norte. Eu... O norte é o da doença lá. É. Pretendo levantar estudos e equipamentos. Eu ia pedir uma comida. Alguém vai pedir alguma coisa de comer? Não. Pega. Eu peguei o top. Valeu, hein? Tchau. Tive um mestre sempre. Não fica, Dimitri. Você ia buscar informações? A minha ideia é o seguinte: para Bordel do Norte. Como é algo que envolve doenças, eu vou buscar equipamentos que sejam contra esse tipo de coisa. Contra infecção de pele, de, sabe, nariz, possível soros, sim. Coisas do tipo. Ele disse que tem um antídoto. Jaúba? Tem a tecnologia. Gostaria, por favor, obrigado. Tem a tecnologia para acabar com essa doença. Então, já só, a gente vai levar isso. Sim. Vocês não viram o maquinário ainda, mas. Mas tem. E estudar o maquinário, no caso, sobre isso. Isso, seria uma boa. Pra quem? Eu posso te dar aula sobre isso. Não. John, é na palma e posso. Pra que a gente vá equipado na malácia. Então quem ficaria referente a isso seria eu. Mundo chato esse. Isso é anos 70, guerra do Vietnã. Lara. Mundo chato que a gente vive, cara. Você foi inventado em 42. Pegaria essas duas cartas. 42. Identificaria as palavras-chave. Na palma foi na Segunda Guerra. Como Ia de Gó, Coroa Cobra. E qualquer outra informação pertinente aqui, okay. Eu pesquisaria sobre isso na biblioteca. Ok. Sobre a conta dos dois lugares. Vai, Rodrigo. Não, eu. Antes deles irem. Ah, antes no primeiro dia. Ok. Traz a informação pra eles. E aí, John, vai pra Connect Cut. As duas cartas são referentes a... Não. Não. É que como você já vai estar num lugar, você faria as duas pesquisas. É só pra me saber a prioridade de pesquisa. Essa primeiro, porque eles precisam sair antes. Exato. É, e se você concluir suas pesquisas, pode ir com a gente, tá? Você não tem nada pra fazer aqui. Não, vai ter a outra pesquisa. Eu tenho a outra pesquisa e eu tenho também a tradução dos documentos e coisas que a gente pegou na última viagem. Isso. Eu acho importante a gente saber. Inclusive, a gente ganhou, né, pra fazer tudo isso. Ele ganhou dinheiro pra fazer tudo isso. Não, acaba sendo uma instituição de... Uma ONG, verdade. Deixa eu pegar meu prato de caridade e fazer um almoço de caridade aqui. Não. Eu vou pagar esse café com caridade hoje. Não, a gente recebe salário. Não. Agora você vai. Então, agora a gente vai receber salário. Assim. Oh, beleza, vou parar de passar fome. Ajuda. Entende? Ajuda o custo. Eu achei que isso que eu ia dizer. É só declarar que a ajuda de custo vai ser maior do que a gente realmente precisa. É, é verdade. Você ficaria responsável por isso. Ok. John iria pra Connecticut. Ok. Juntamente com o Nate. Ok. Desse curso. Você acha que eles vão dar conta sozinhos lá? Eu acho que eles. Eu acho que eles têm poderio de fogo suficiente. Não, poderio de fogo suficiente contra a máfia ninguém tem. Calma, eles vão enfrentar, a máfia inteira de uma vez só. Você vira um macaco que gosta de bola. Exatamente. Vira um macaco piropadista. Eles têm poderio de fogo suficiente pra enfrentar alguém que seja burro o suficiente pra bater de frente com eles a princípio. Okay. E eles, eu acho que eles têm cérebro suficiente pra saber até onde eles podem ir. Sem causar danos maiores a eles ou ao grupo, por consequência. Não, você está dizendo o cérebro... Ele dá um tapão nas suas costas. Pá! Entendi. Tô vendo se volta o seu ataque. Conforme a gente vai falando ao mesmo tempo, a gente vai pegando mais ataques. O KGB tá se mesclando. Um ponto de tirar qualquer coisa ali. Qualquer coisa. Engasgado, porra. Você tem que ter um fogo 71. Okay, né? Dimitri, seu plano é muito bom. Mas ele tem um problema. Da última vez que John e eu ficamos sozinhos, ele quase morreu. É, dessa vez. E eu também. Sim, mas eu percebo. Você e Lara, os dois quase morreram. A gente? Ah, eu e o John, você tá dizendo. Não, vocês dois. Não, quase despencaram. Você quis atirar nele 37 vezes após ele te salvar. Mas Lara quase. Um motivo específico. Não. Calma. Lara quase despencou e eu a salvei. Exato. Várias vezes. Exato. Contanto que eu não tenha que pular de grandes distâncias, não tenho problema nenhum. É que eu sou inútil contra... Por outro lado, quando estávamos eu e Dimitri, nós enfrentamos uma cobra gigantesca e sobrevivemos. Sim. E falamos com uma deusa. Se vocês uma são louca e uma cobra, feiticeira. O que eu posso fazer? Isso porque eu já tinha cansado da estátua. Mas, se você pensar, nem toda situação vai ser igual. Então eu imagino que... É que você tem que ir, Nate. Independente do que aconteceu John no passado, tem coisa. Pra frente é outra coisa. Bom, se vocês não quiserem que eu vá pra Connecticut hoje... Não, eu não quero que você vá pra Connecticut hoje. Você vai amanhã, não é? Porque senão como é que vai dar amanhã... tempo? Amanhã... Ok. Bem. Podem ir, outros. Essa aqui é a minha ideia. Vocês vão ter que fazer um favor. Podemos ir pra lá. Não, mas eu gigante, né, também. Obrigado. Mas vai comendo enquanto isso. Então deixa aqui. E vamos... voar casualmente. Não vamos investigar diretamente, mas vamos passar em frente ao prédio, pedir informações. É que a nossa... Como dois turistas perdidos. Ou como... Sem chamar a atenção. Os policiais. Esse edifício... A máfia, por mais que seja a máfia, ela tende a não se envolver em assuntos. É um prédio famoso lá em Connecticut, pelo que eu sei. Ela tende a não... O quê? Não se envolver em assuntos federais. Até porque eles têm federais com eles. Né? Exato. E quem quer? Quem... Nenhum vai buscar problema com o outro. Só atento. Vocês não fazem a puta menor ideia de onde esse galpão. Essa mensagem. Não, a gente vai ter que descobrir. Isso aqui é do Por isso a biblioteca. Isso aqui é do Frank de Luca. Isso aqui é do Frank de Luca ou foi para ele? A minha ideia qual era? Ele que escreveu isso aqui. A gente arranja umas roupas mais caídas, passa por federal. Eu achei que vocês iam de mendigo com as roupas mais caídas. É, eu sou estiloso, né? Ah! Vou botar aquele externinho com cotoveleira. Esse edifício é um coisa da casa dos seus. Isso! Então, é só vocês irem com o cara da casa dos seus mesmo. Eu também não entendi qual é a dificuldade. Ué, vocês estão trolando. Se for um ataque direto à casa dos seus, ir como membro da casa dos seus pode não ser o melhor. Mas não, já, ele já tem uma aí... da casa dos seus de novo. Aí eles já vem... refizeram as pessoas. Aí vem a segunda pergunta que eu tinha pra vocês. Vocês acham que devemos comunicar isso ao Sephira? Pegar mais informações com eles? Seria uma boa ideia, eu acho. O Sephira não é superior a nós? É. Sim. Provavelmente a gente já sabe que o Galpão... Sim, mas eu acho que ver se eles têm mais informações sobre isso. Não, então, se ele já sabe disso aqui, provavelmente isso aqui não vai ser... É que eu não sei se ele sabe, porque as coisas são destinadas a cada pessoa específica, né? Então, mas uma equipe... Tá. Abaixo dele já foi enviada pra lá. Deixa eu explicar pra vocês uma coisa. Se vocês forem lá no edifício, vocês têm que ir até o sétimo andar. Sétimo andar. A questão é, a gente tem acesso ao sétimo andar? Não, mas eles têm que dar um jeito, senão não tem por que ir lá. Porque a ideia é o seguinte, ó. A gente consegue abrir o caminho. É. Os itens de valor foram guardados no sétimo andar. Isso. O que acontece é o seguinte, não há evidências que os membros da casa dos seus tenham cometido furto ou ajudado os invasores. Ou seja, não há alguém infiltrado na casa dos seus. Não há evidências de que haja, né? Isso. Os guardas mortos foram assassinados por meio arcanos. Certo? Nada de valor foi levado. Todos os cômodos foram revistados extensivamente. A profanação do templo sugere que os intrusos eram inimigos do pai da serpente. Certo? A ausência de cobras mortas no templo indica que os intrusos não temiam o veneno das serpentes. Desce aí. Ok? Esse templo é o... Será que isso é o edifício? Sim, é isso? Não sabe que é um solar. O que acontece? Tá. Vocês não têm informação... É, na verdade, agora, não, se... não, dá, solar. Não, não dá pra vocês gente... Deixa eu vou... informação de como é... Ó, todos esses fatores indicam que a noite anterior estava envolvida. Essa é uma afirmação. Uhum. Considerando a natureza pública do solar médio. Seria difícil defendê-lo caso regressasse, ok? Nenhum material relacionado às operações da aconteceu deveria ser armazenado no solar no futuro próximo. Tá? Ou seja, não tem nada lá da casa dos seus nesse momento. Não dá pra fazer um conhecimento mundo. Quaisquer artefatos e textos religiosos deverão ser levados para o sétimo andar de rei. Todos os materiais científicos e espécimes deverão ser guardados no laboratório do porão inferior. Ou seja, há algum experimento envolvendo cobras lá. Sim. O local da casa. Todos os documentos sensíveis deverão ser mantidos no cofre pessoal. Ou seja, ou se é um lugar. O ponto. Isso, é X. Esse nome. Que talvez seja o que eles estão procurando. Talvez seja. Solar, isso. Eles conseguiram ir. Agora vocês não sabem se o solar. Isso. Esse cofre é um ponto importante. A minha dúvida. E o que faremos com a equipe da Caduceus que já tá lá? Essa é um problema, porque essa pode ter algum infiltrado. O ponto é, se vocês falarem pro Sephiro, sugiro que vocês peçam acesso... Na carta branca. Isso, ao local. Eu vejo um outro ponto nisso aí. Continuando, considerando que não seremos capazes de realocar o tempo, mantemos uma presença na propriedade de Connecticut. Recomendo que aumentemos a segurança na propriedade em 3 homens por turno. E dobremos a frequência das patrulhas. Precisaremos recorrer a guardas humanos por falta de recursos. Não irei examiná-las pessoalmente. Ou seja, anteriormente o grupo de caduceus lá não era humano. Eram cães e lagartos. Lagartos híbridos. Ele disse isso mais à frente. Talvez algo mais. Também será essencial providenciar substituto para os cães de guarda treinados que os intrusos mataram. Peço por obséquio solicitar que não tentemos usar os lagartos híbridos que experimentamos no ano passado. O similar deles atraiu a atenção dos vizinhos. E Jenkins precisou amputar o braço após o incidente. Só lembrando, tá? É uma informação bem importante. Cada vez perguntou, então. Solar Medina. Medina é o nome do prédio da casa dos seus. Vocês estão no principal. Sim, tá no edifício. Medina leva o nome de tudo que é praticamente da casa dos seus. Tá? Uhum. Então, é o solar, mede amplitude da Caduceus, tá? É, por mais que é o solar médio, não é que é um prédio comum de se achar. Tá? Não é que também seja um prédio, porque eu tava falando. Mas vocês podem procurar, perguntar a localização para o Cefiro. Mas que nem o edifício Medham, que a gente foi. É Caduceus. É da Caduceus, sim. Mas ele é um edifício, tem lá na fachada, edifício Medham. Sim. Tá. E então... o símbolo da Caduceus. Ok, então esse solar talvez ele não seja algo oculto. Não, obscuro. É público, tá dizendo que é público ali. É público. Porque como é um local público, é difícil de ser protegido. Uhum. É. Todo mundo sabe que é, mas quem não é, não vai saber que é um templo. Tá, é, porque é que nem, tipo, a Caduceus é uma organização não governamental, então, tipo, é normal pode ter coisas dela. Ou seja, vocês vão pra lá, vocês têm três pontos. Entrar nesse problema, levantar informações, ir até o sétimo andar, ir até o porão, achar o cofre pessoal. Certo. Esse é pra gente conseguir fazer isso, a gente vai ter que falar com o Cefiro, pegar a localização e uma carta branca pra vasculhar tudo. Esse é um dos pontos. Já verifiquei o templo. Hã? Tá lá um templo, não é? Esse é o templo. Então, o prédio da Caduceus é o templo. Já verifiquei informações. Se vamos conversar com o Cefiro, ele vai nos dizer o que tem nesse cofre. Eu acho improvável. Depende do nível de acesso que ele tem. Depende do quanto que ele quer que a gente saiba. Até porque, pensa, a gente não tinha acesso a outras andares daqui. Lembra que isso aqui é... a gente aceitar a missão. Lembrando a gente aceitou a missão e foi liberado. Lembrando que isso aqui é um extra, tá? Sim. Isso aqui é um extra. Ou seja, quem for levar lá pode ser considerado suspeito por ele. Tudo bem. Sim. Lembra que quando o Sérgio te entregou, ele pediu sigilo com outras pessoas, né? Ele já tá spamando aqui também. Mas meu grupo. Mas na hora que questiona de falar, se você mesmo se auto-questionou de falar com seu filho, internamente você falou, cara, não sei se seria uma boa ideia, mas faz sentido por ele ser superior. Talvez ele já saiba do assalto, mas não necessariamente da máfia envolvida. Então isso também te dá um... Não, start. Eu não mostraria a carta pra ele. É, mas vocês vão ter que inventar uma história de como você conseguiu as informações. Poderia buscar, vocês têm um... Meu, ele tem um contato, um Connect Cut, um contato diz que existe uma propriedade da Caduceus. Ele não consegue carta branca. É porque se a gente não for lá pra verificar sétimo andar, submundo e cofre, eu acho que não vale a pena. Uhum. Entendeu? Eu não tô nem preocupado com isso. Qualquer coisa que seja da Caduceus está em posse da Caduceus. Se nós tivermos nível pra ter acesso a essa informação, o Cefiro vai nos passar a informação. Sim. Caso contrário, a gente não vai ter acesso a isso, por mais que tentamos. Ou a gente pode só ir e foda-se. O que eu vejo de mais interessante aí é o seguinte. Eles deduzem que quem invadiu é inimigo do pai das serpentes. Inimigo dos homens lagarto. Então provavelmente eles tinham alguma coisa pra acabar com os homens lagarto ali. Talvez sejam enviados de Tiranish ou outra facção, mas possivelmente alguém que a gente possa utilizar como aliado. O inimigo do meu inimigo. Exato. É, mais um inimigo. É, dá pra tomar um cerveja junto. Digamos que é uma boa ferramenta. Ainda é um inimigo. Mas é isso que eu acho que essa é a minha ideia. Bom, então, o que vocês acham? Conversamos com o Cefiro, vamos pra lá dar um passeio em Connect Cut. E é importante dizer que isso chegou por meios obscuros na minha mão. Então seria de bom grado... levar essa informação na íntegra ao Cefiro. A gente tem que dar uma rodeada pra conversar com ele. Tá, e minha dúvida é, a gente vai falar pra ele, vai falar com ele, ou a gente vai só pra lá e acabou? Aí eu acho que é vocês que deveriam decidir. Se for pra falar com ele, eu preciso fazer uma pesquisa nos jornais, na biblioteca, pra tentar encontrar alguma informação por fora disso tá, daí. Então iremos nos encontrar umas 7 horas. Umas 10 da noite? 10 da noite a gente não vai encontrar o Cefiro lá. Às vezes podemos até, dependendo de informações que o Cefiro passar e que a gente conseguir na biblioteca, às vezes compensa até abortar essa missão. Sim. Vamos fazer uma investigação, então, por hoje. Isso. E nos encontramos mais tarde. Tudo bem. Podemos jantar, vocês acham que é aqui mesmo? Tem comida nesse lugar? Lara, escolha suas palavras-chave. Nesse café só tem tortas e... Não tem janta, né? Você não sabe a noite, aparentemente não deve ter mesmo, é bem seletivo. Mas tem restaurantes próximos e tem o próprio refeitório na Caduceus lá, que vocês podem fazer um banquete. Estamos no meio da Grande Depressão, né? É, se vocês... Já acabou, já? Já acabou em 32. É? Ah, então não vai ter fila da sopa. Eu ia combinar pra gente se encontrar na fila da sopa. Não vai rolar. Bom, tem um restaurante próximo daqui, a gente pode se encontrar lá. O que vocês acham? Tomar uma sopa, comer um bife, alguma coisa? Eu tenho uns afazeres agora e encontro vocês lá. Seria muito bom. Às 8? Pode ser. Bom. Ainda, mas assim, ainda tem algumas filas de sopa. Só tava confirmando aqui, porque sim. Finalizou 100% em 39, né? Ah, derrubou meu cantinho. 33, teve o meu deal, foi o acordo, que é bem no começo de 33, então começou a enfraquecer as coisas, mas ainda tem algumas recuperações totalmente foi em 39, tá? Sim. 32 foi o start pra recuperação, 33 foi o new deal, e aí a partir disso até 39, então tem poucas filas. Mas assim, tem lugares muito bons ao redor, vocês são no centro principal de Nova York ali, sim. Um centro grande, que ainda... Parece não ter sido afetado, ou que foi afetado a máfia, ou sabe lá o que, deu um jeito de deixar em primeiro mundo. Ô, Trinta, eu vou te dar o modus operandi do Dimitri, tá? Então vai. Que é o quê? É um resumo que ele vai fazer nesses 3 dias, pra não ficar fazendo sessão por sessão. Então, tipo assim, ele vai focar nessas coisas, se tiver alguma coisa que desvie ele, você vai falar. Beleza. Ele vai focar em quê? Primeiro, ele vai precisar desenvolver aquele esquema lá do... Aquele o talento que a gente... O segundo talento que a gente pegou. Então, por exemplo, eu vou perder um tempo aí fazendo isso aí. Não, tá bem. A gente não ganhou um talento pra escolher o animal? Não? Puta que pariu, cara, é uma barriga. Ah, ganhou uma vez. Ô, Lemão, você tiro decidiu... Tiro rápido, você... saque rápido. Ok, já marquei. É. Você tá com... Você... Quem ficou com o livro? É o livro. Isso. Você vai, beleza, pra fazer a sua tele... Isso. Tá. Vou fazer pra poder fazer isso aí. Eu presumo que em um game eu preciso perder isso em de alguma maneira, por algum tempo fazendo isso aí. Tá. Dito isso, meu foco vai ser levantar informações e... possíveis antídotos, resistências para parte da Malásia. O que seria isso? A gente vai pegar roupa, é máscara de gás, é qualquer coisa que envolva doença. Eu tenho química, medicina, tenho física, né? Medicina. Só medicina para mim, por favor, já. Não só medicina? Só medicina por enquanto ou ciência? O que você tem maior? Você pode escolher. É, ciência, na verdade, é ciência. Eu tenho ciência química, ciência física e ciência teologia. Não, química biologia. Ou ciência química ou medicina. Ou biologia, se tiver também. Você pode usar também, que for mais alto. Não, biologia eu não tenho. Medicina eu vou de química. 41. Passou? Passou. Eu tenho 75. Tá, cara, você... O Dimitri, ele começa a relembrar... É um sucesso só, eu já posso upar ela, né? Já. Marca o quadradinho dela. Não, eu vou marcar aqui do lado. Você começa, o Dimitri começa a folhear algumas coisas nesse meio tempo, né? Então que vocês saem ali. Isso vai ser os 3 dias, tá? Vai ser. Tá. Você me fala quanto tempo eu vou levar pra fazer isso. É, bolar o meu rolê de telecinésia, que foi o que eu peguei de talento, pra explicar em um game como é que foi criado, tá. Certo? Você quer, não, você quer explicar de algum jeito? Pra não brotar. Você quer fazer alguma coisa? Eu quero maior? Quando a gente se reúne nos 3 dias. Não, mas se você quer como? Você pode me descrever. Como você quer ter adquirido esse negócio da telecinésia? Vou construir ele. Você vai construir esse aparelho. Como que você quer que seja esse aparelho? Eu vou construir esse aparelho. Como que ele vai ser? Só paralelo a isso. Vou construir esse aparelho. Vou pesquisar sobre esse negócio do sul aí. Da... Oh, meu Deus do céu. Esqueci o nome. Boreal do Norte? Isso. Seria Boreal do Norte. O que eu vou pesquisar? Vou mapear isso provavelmente em jornais, em deve ter o quê? Pontos de foco que foram feitos, doença, onde ocorre mais morte, tem um hospital que o pessoal está se juntando para poder curar isso uma vez só, para poder talvez achar um epicentro, um local, sabe? Tipo, mapeei, triangulei, aqui é o centro que começou a parada, entendeu? Vou achar o paciente zero. Vou procurar antídoto, na verdade o local zero, não precisa achar o paciente, mas o local, tipo assim, vamos supor, começou aqui no ponto X, Y, Z, bom, eu sei que o ponto é aqui, começou por aqui, se espalhou, entendeu? E aí eu vou procurar, e aí são tipo roupa, sabe aquelas roupas aqui, tipo o cara... Cientista. Isso, de cientista para os caras não pegar, vou preparar isso, vou pegar tipo pro grupo, tá? Aí vou pesquisar sobre física, química e biologia, sobre relacionada toda a essa coisa. Meu foco é obter o máximo de informações possíveis sobre o local que teve lá até lá, dados sobre o que aconteceu sobre essa doença, tá? O que a Caduceus tem de informação sobre eles atualmente, fora o que a gente já tem, não sei se você vai ter mais alguma coisa, e equipamentos para ir contra isso. Isso diante de já tem essa equipe que a gente vai levar, eu vou estudar esse negócio, como é que ele funciona, como é que ele é ativado, como se precisa de uma vamos pessoa, etapa, então, de dois. Como tá? Que você quer que seja o seu aparelho? O que ele é? Cabeça, mão, tal? Pode descreva como que você quer que seja esse aparelho. Pode ser o que quiser? Ele tem que ser visível? Tem que ser. Na verdade, não. É porque, na verdade, o poder é o seu personagem. Isso. Se você quiser que não seja o seu personagem, faça mais sentido ser um aparelho... Não, é que assim, o meu personagem. É que é por roleplay e é legal isso. Você ter uma diferença. Pode ser uma moeda. O tamanho de uma moeda você guarda no bolso. Não precisa ser visível, uma máquina grande, um capacete. Não, ele pode ser uma moeda. Você fez alguma coisa pequena, o tamanho de uma moeda. Pode ser um monóculo. Pode ser também uma moeda, então. Pode ser uma moeda. Só que, olha, vai ser isso e ele ativa dessa maneira. Não, ele vai ativar por mim, né, no caso. Isso, em roleplay a gente sabe que é, mas eu tô falando, se quiser, cara, ele ativa se eu apertar um botão, ativa quando eu penso alguma coisa, ativa. Aí fica seu critério. Tá, eu vou bolar alguma coisa, então. O giro é gostoso, né? Desse, eu vou bolar alguma coisa pra poder isso fazer. Você vai bolando enquanto eu tô jogando com os outros. Isso, não, eu só explicando. Informação. Explicando do Norte. Só meu modus operandi. Tá, não sei se você. Isso, eu vou perguntar pra cada um se ninguém for fazer uma ação mais ativa. Por exemplo, a gente vai realmente pra conectar de alguma coisa. Aí o foco vai cair neles. Ou a gente vai fazer alguma coisa em tal prédio. O foco vai cair nesse pessoal. Como o seu é um fast, beleza. É, não é que é um fast. É um modus operandi tipo sim, assim. Sim. É uma rotina. Eu vou fazer XYZ, XYZ, XYZ. Deu os 3 dias. Borel do Norte. Não tem muita informação nisso que você pesquisa nos jornais. É, jornal, biblioteca. Tem coisas de doença, lembra peste negra, esse tipo de coisa, sabe, no geral? Só que a própria cada seus, por ter enviado os informantes lá, ter descoberto que era algo da noite anterior, eles conseguiram esse equipamento. Você ainda não tem acesso a esse equipamento, tá? Mas esse equipamento... Eu não botei antes. Não, antes não. Mas esse equipamento, que tudo indica, era um equipamento que era uma tecnologia dos homens, das pessoas cobras também. Que é o antídoto. Então, o antídoto para essa morte amarela, que o Dr. Sefiri e todos da Cataceus acreditam e tem 99% de certeza, é isso que vocês vão levar para lá. Tá. Eu não sei o tamanho, não sei o que é. Não sabe o tamanho, você vai descobrir na viagem mesmo, ele vai mostrar. E não tem como buscar essas informações. Ele tem algumas informações para falar para vocês. Ele diz que é algo que cabe numa caixa mais ou menos de 1,80m. Encaixa perfeitamente. Então, é um aparelho, tá? É um baita de um aparelho. Ah, porra! Sobre o Kirill, como se faz um teste de medicina? Cara, literalmente, todo tipo de contato é como se fosse uma bactéria ou um vírus. Cara, luva, aquelas proteções de plásticos que nem o cientista entra com aqueles capacetes. Quase é estranho você andar desse jeito nas cidades. Realmente. Muito estranho. Só que isso é necessário, até assim, pra cumprimentar alguém. Que a Coca, então a saúde, a limpeza é uma coisa que você tem que ficar muito atento. Principalmente se o personagem entendeu que, cara, qualquer... Cara, vou cumprimentar o John. Se eu cumprimentar o John tiver infectado e eu não souber, eu vou ficar infectado também. Não, mas a minha ideia é o quê? Você consegue coletar tudo isso daí. Você faz a lista e você entrega pra, no caso, a secretária do seu filho não está lá. E ela fala que providencia todos os itens que você pedir. Isso, precisa de itens e o quê? E eu precisaria, no caso, se o cara, se ele conseguisse, de doses menores. A gente vai levar um negócio de 1,80m. Eu preciso de doses menores porque a minha ideia é já ir com a gente imunizado. Não, tem, não é dose, tá? Você não entende o que é. Você sabe que é um aparelho, não foi bem explicado pra você o que é. Tá? Joga um teste. Pode a gente saber na hora. Joga um teste. Joga um teste pra mim. E é uma parada que, se não me engano, você tem que usar. Joga um teste pra mim. Um período de tempo específico que ele falou pra gente. Teste de inteligência. Depois que você foi contaminado, era um período de tempo, não era? Não. Falei. Tá. O pouco que você lembra dessa conversa é algo que se ativa que tem um time, tá? O antídoto é quando a pessoa for contaminada, se não tiver no estágio 3, tá? Estágio 1 é imperceptível. O 2 depende. O 3 já era. Se não estiver no estágio 3, que é muito difícil a cura, é algo que você ativa e tem um certo tempo. Às vezes a pessoa pode ficar 24 horas para receber essa cura. Não existe uma dose menor. É algo. Dentro dessa tecnologia tem algo da própria noite anterior. Então não é algo fabricável humanamente falando. Mas eles descobriram que esse algo, de alguma maneira, destruiu o vírus da morte amarela. Entendi. Ok? Tá. E aí, fora isso, o meu personagem vai se focar, né? Se focando durante esses 3 dias nesse esquema. A menos que algum deles faça uma interação com ele e precise da ajuda do Dmitry. Mais alguma informação? Não. Mais alguma coisa? Não, fora se eu não conseguir nada durante esses 3 dias, é. Se eu conseguir, é isso. Eu vou pesquisar o que eles pediram. Tá? Algumas palavras-chave. Palavra-chave referente às cartas que eles me deram. Fora isso, eu vou estar verificando as informações que o Sefiro me deu e mais os itens que a gente trouxe da nossa última expedição. Tá, em específico, você quer usar o quê para pesquisar? Como você vai pesquisar? As palavras-chave das cartas é biblioteca, padrão. Tá bom. Tá. E essas duas cartas aqui. Ah, tá. Esses dois papéis. E os outros, o Sefiro ia disponibilizar uma tradutora pra ela ir me ajudando a traduzir a questão dos livros. Na verdade, você quer falar mais... Você quer aprender mais na calma? Eu preciso também, né? A moça vai estar lá pra ajudar a traduzir, mas a gente já vai traduzindo. A gente tem vários livros além da calma. Tá. Como você só tem 3 dias... Já fala, já sobre fala. As cartas você não identifica nada. Nada? Não consigo saber nada? Sobre essas cartas que você tá falando? Isso. A do dele e a da coisa? É, mas eu vou pesquisar o solar, que eu imagino que a biblioteca vá ter alguma informação do local público. Ok. Isso te dá o quê? Exato, é pra mim. Você não faz sabe sentido. Se já foi público e era outro nome. E o Medina, o Joshua. Na verdade, Medina é o nome do Joshua, né? Que é o Senior Master Blaster que leva o nome do prédio da casa dos seus, tá? Obrigado. Então a gente fala Medina, mas o nome dele é Joshua Medina. Pouquíssimas calorias. E você não sabe se ele depois ele adquiriu e era onde o Sharp ele chamou Solar Medina. A ficha técnica do negócio. Então não tem. E se tem informação que foi apagada, isso que a Jones encontrou, tá? Sobre outra informação que você queria, além da do... Não, se eu não vou achar comum, eu vou achar as outras. Não, mas pode perguntar qual que é outra. Porque eu ia... Vou perguntar pra eu te falar não. É, pra eu te falar não, só pra ter o prazer, né? Eu ia pesquisar um pouco sobre o pai das serpentes. Tá. Na... Pesquisar o quê? No caso, as lendas, porque é o que vai ter na biblioteca. Única... Quem é... Isso, sabe qual é a crença... Informação que vocês... Que você achou sobre ele, assim, pouca informação também, é que não se sabe se o pai da serpente é maligno. Definitivamente, a amostra não sabe se Iggy é maligno ou se ele é um ser justo. Mas, por exemplo, consigo achar, por exemplo, uma imagem que normalmente igual a gente achou da outra. Que benigno da internet para as pessoas. Não. Imagem sobre isso, não. Mas você acha que se eles forem nesse templo aí que diz ser público, talvez tenha alguma imagem, aliás... Não, sim, lá sim, é que eu não vou com eles. Eu tô dizendo assim, esses caras que, por exemplo, podem ter invadido lá, eles invadiram por quê? Algum artefato específico desse cara. Aí você vê na imagem do cara, tá que nem a moça lá, com uma coroa, não, um cetro, é específico, esse, né? Esse vocês não têm, não faz ideia de como seja a imagem disso. Caralho, Dom. Ok. O da outra, esse aqui é do que, Rodrigo? Esse aqui que você me deu. Qual, virou? Esse aqui. Santos? Esse aqui é sobre o que acontece nesse aqui também. É. Essa carta foi eles acharam essa carta. Ah, eles acharam. É. Desse cara aqui. Em Santos, que é um local na América do Sul lá do... Aleatório. Né, pra nós era aleatório. Ele tava fazendo uma pesquisa. Uhum. Parece que tem uma parada de um portal que traz as... Encostou o cachorro. O bichão pra cá. Ok. Aí o cara disse que conseguiram estabilizar o portal. Não, eu li a carta, eu li. Eu só queria saber mais ou menos tipo, qual era o enredo. Por que eu pensei em pesquisar? Sobre essa ilha, tá? Pra ter informações. Ver se achava alguma informação mais de Mu. Esse nome estranho aí, Yad Tigô. Né, lá embaixão. Sim. E talvez procurar mais alguma coisa sobre a coroa cobra. Certo. Existe um deus chamado Mu também ou não? Não, Mu é o local. Existe, ele momento. Faz a muralha de cristal. Não, é do Monster Rangers. É o terrível Mu. Mu a gente já tem informação, não tem? Mu, não, você só sabe Mu. Que é o local. O deus vaca. É o deus vaca. Na verdade é uma vaca que fica com cinto, fazer blim, blim, blim, blim. É isso. Não, na verdade, eu não conheço vocês. A pouca informação que vocês tiveram lá no Equador foi que Mu é o local onde sempre rolou essa treta da dimensão, ou Mu, vocês não fazem ideia, se às vezes até Mu pode ser o planeta Terra, como eles chamavam no passado, mas Mu é algum local que aconteceu as tretas de Pirâmide, Tassatubo, aí todo o povo serpente, toda a parafernália. Pode falar, você vai falar. Eu quero saber o que é esse Yacht de Go. Às 8 da noite você vai falar isso. Yacht de Go que aparece naquela carta. É, eu acho que eu... Se você... Achei uma correlação entre as duas coisas, entre os dois de eventos. Gonçalves, você fala? É dessa aqui, ó. Isso. Puta menor ideia. Não faz, nem pesquisando não dá pra achar puta nada. Puta menor ideia. Nada, nada. Não vai ter nada. Então pesquisa só sobre as coisas mesmo que a gente sobre achou lá. Sobre os pergaminhos. É. Faz o teste de jogar biblioteca pra mim. Usar biblioteca é difícil. Difícil? Sim. Quanto biblioteca? 40. Difícil é 8. Eita, porra. Não, mentira, difícil é metade, né? É 20, é o padrão de todo ser humano. Tô na média. Aqui, ó, tô na média. Segundo fez, na média. Você vai conseguir, você vai tirar 12. 21. 89. Muito bom. Cara, tá, você tá vendo que é uma língua muito complicada, mesmo com a tradutora. As golden do capaz do livro. Você vê que esses três dias não serão o suficiente pra você começar a entender isso daí. Por mais que você já teve algum contato com o Nakal, né? Sim. E ela tá usando uma outra maneira de te ensinar, porque se fosse usar o Nakal que você tem, ia ser impossível, né? Ok. Só que você tá vendo que é difícil, você precisaria de mais tempo aí nos três dias. Ok. Mas tudo bem, nesses três dias eu vou fazer isso, até porque eu gasto metade do tempo, só tá 30. Não, porque beleza. Meu talento é esse. Não, sim, é difícil, não faz um teste. Eu sei, eu só estou dizendo. Você poderia jogar dobrado o sucesso depois, vai ter que ter aqui. Mas cara, você tá procurando, assim, mas muitas coisas te intrigam. Por exemplo, Mu, será que Mu não pode ser nosso planeta? Isso, pum, dá um start na cabeça da Lara. Outra coisa, Deus Serpente e o Iggy, pode ser que ele não seja maligno. Pode ser que ele definitivamente não seja maligno. É que muitos veem a serpente como mal, mas não necessariamente. O serpente aparentemente gostaria de destruir o planeta, mas ninguém sabe a ideia. Sobre o local, é isso que eu te falei. Hoje o Solar, que pode ser um lugar que já foi público na cidade, por isso fala local público, mas não existe. Então isso também te chama a atenção. Será que eles compraram e ocultaram? Será que deixaram escapar a informação para o local público? Ou a máfia já sabia que também era um local público? Uhum. Tá. Sim. Mas necessariamente Solar Medium, você não encontra nada disso em Connecticut. Sim. Vocês dois vão para Connecticut ou vocês não vão? Não, calma, tem coisas a fazer ainda. Tem os alfazeres dele, depois ainda tem os meus, aí a gente vai decidir se vai. É isso, a gente vai se encontrar às 8 horas no restaurante para combinar. Time skip ou vocês querem fazer algo? Eu tenho algumas coisas a fazer. E eu também. Primeiro de tudo, eu vou passar no meu apartamento barra escritório e ver se tá tudo em ordem. Certo. Só quero saber, tá? Tá em ordem? Tem correspondência? Nenhuma correspondência. Alguma ruiva levando um caso pra investigar? Joga a sorte. 94. Ninguém quis procurar os seus trabalhos. É, tô fodido mesmo. Que bom que a galera dos seus me deu emprego. Se deu comida, roupa lavada. É, não vou mais precisar fila da sopa. Aí você come sopa, cada sexta também. Ok. Isso foi uma coisa. No meu escritório me abasteço de whisky, meu cantilzinho, minha garrafinha. Beleza. Muito importante. E aí eu vou para a biblioteca fazer algumas pesquisinhas básicas em busca de algumas informações. Biblioteca pública ou alguma específica? Bom, por ser um investigador, eu devo conhecer as específicas também, né? Do quê? Que bosta que a gente tem em Nova York. Senão eu ia pra Biblioteca Arca. E ficava por lá mesmo louco, né? Não, Arca não, Miskatonic. Que fica Arca é a cidade. É. Tá. Eu acho que isso não vai ser uma informação que estaria na biblioteca pública, essas informações sobre as coisas que a gente pesquisou. Então eu vou na biblioteca da universidade, onde tem curso de história, arqueologia, alguma coisa do gênero assim. Você quer achar informação? Eu quero ver se eu consigo informações sobre os seres que a gente encontrou, sobre Tiranisha, qualquer coisa desse tipo. Você é de Nova York? Sou de Nova York. E eu já frequento todos esses lugares por conta das minhas investigações. Inclusive, eu já vou chegando, cumprimentando, jogando um charme pra cima da bibliotecária, pra ver se ela me libera as coleções raras. Ah, tá. Joga pra mim. História. Sei bem a coleção rara que ele quer que ela libere. História, história ou arqueologia. Libera o bufante aí, Duda. Eu não posso jogar antes um charme na bibliotecária? Não, você não foi pra lá ainda. Ah, história tá. Ou arqueologia. História ou arqueologia. História, ou história. Bom, a arqueologia tem 1%, acho que eu não vou jogar isso. História não existe. Não, tá aqui. Tenho 5%, não vou usar isso. Usar biblioteca, 60%, é essa. 25%, passei. Tá. identificar ela. Quando você estava indo com certeza para a universidade, você lembra de um antiquário. Certo. Que vivia seu Mario Polenze. Mario Polenze. Isso. Ele é um senhorzinho que você teve poucos contatos. Digamos que ele não seja muito amigável. Mas ele é um senhorzinho que tem bastante conhecimento em coisas do ocultismo. Ele vende muito dessas coisas, né? Certo. Ele está em Nova York há mais ou menos 45 anos. Puta que pariu. Ele veio pra cá no navio de italianos, criança, e por lá ficou. É, nas suas investigações, né, como detetive particular, você lembra que ele é um... Você não sabe, na verdade, né, se ele é um protegido da máfia, ou se a máfia o teme, ou se a máfia caga pra ele, ou se ele é acima da máfia. Ok. Porque ele não teve problemas com a máfia, que é uma coisa que afronta muita gente, principalmente se ainda for imigrante italiano em Nova York. Uhum. Tá? E aí você lembra que provavelmente na biblioteca, por mais que seja da faculdade, universidade, não vai ter nada sobre isso. Porque isso é muito específico, até porque vocês nem sabiam dessa existência. Sim. Vocês descobriram isso graças a cada dos seus. Ok. Nível 2. Eu vou dar uma passada rápida nesse Mario Polenze, então. Tá bom. Cara, você chega na frente dessa... uma pequena portinhola de madeira tradicional. Você vê que tem alguns rabiscos nas portas ali de madeira, tá? É, como se fossem símbolos, mas pra você indifere, todas as vezes você passou os mesmos rabiscos, então são coisas feitas ali. Agora, você tendo uma certa convivência com coisas estranhas, você acredita que seja... Não sei se você se acredita no que você passou ou você acha que é coisa da sua cabeça. Não, acredito, com certeza. Tá no meu histórico, inclusive. Você acha... É, não, principalmente agora, né? Histórico. Você... você acredita que seja... runas de proteção. Você não entende muito bem disso, mas você acha que não seria algo maligno ali. Ok. Seria apenas runas de proteção pelas coisas que ele acredita. As coisas começam a fazer sentido agora. Duas paredes em volta dessa porta, bem pequenas também, que são as paredes de vidros. Já mostra uma plaquinha de aberto. É um lugar com uma luz ambiente bem baixa, luz amarela, né? Aham. Uhum. Assim. E a porta tá encostada. Ok. Deixa eu pensar. Tem alguma padaria próxima? Achei que não. Droga. O que você acha? Beleza. Alguma adega próxima? O que você quer comprar? Vinho, uma garrafa. Mas foi numa letrinha bonita. Não precisa ser muito cara. Próximo não, mas no caminho. No caminho. Se você deu esse start, você consegue comprar um vinho. Eu vou comprar uma garrafa de vinho e vou bater na porta e ir entrando. Senhor, senhor Polenze? Cara, que você abre a porta, vem aquele, aquele bafo de um lugar como se tivesse um cheiro de coisa velha. Fica à vontade, sabe? Sim. Um cheiro de coisa velha, mas não aquele cheiro forte de coisa velha estragada. Um cheiro de coisas antigas. Sim. É um odor que você, quando você puxa o ar, ele remete a lembranças. Te segura aí, cara. De coisa antiga, mas cuidada. Muito bem. Obrigado, valeu. E assim, você abre, você vê que não escuta nada, você vê que ele, aquela luz baixa. É uma... é um local assim, desse mesmo tamanho aqui. Não é um lugar grande. Uhum. No fundo, você vê que não tem nenhum balcão, existe uma outra portinha lá. No fundo, provavelmente é a casa dele, ele mora ali. Certo. Quando você chega e a pergunta, né, fala o nome dele, você vê que ele tem um senhorzinho no canto. Cara, ele é um senhorzinho ali de mais ou menos de 1,60m de altura, 62 de altura. Já tem o cabelo bem branco. Pouco cabelo que resta na cabeça dele é branco. Ele é um pouquinho gordinho e você vê que ele usa um... cara, ele anda, por ser um antiquarista, até meio diferente. Ele tá muito vestido, bem vestido, com uma cartolinha. Tá? Uhum. Quando ele vira diferente, porque ele tradicional bigodinho do Mario, do Luigi, né? Aquele italianinho clássico. Senhor Polenze! Ele com um óculos assim, que olha pra você. Boa tarde! Veio comprar algo? Melhor que isso. Vim lhe trazer um presente. É um vinho italiano. Não deve ser dos melhores, infelizmente. Obrigado. As coisas estão difíceis por aqui. Obrigado, mas veio comprar algo? Eu espero que sim. Eu estou em busca de algumas coisas que possam me esclarecer. Aceita café? Ah, agradeço, sim. Vai lá. Continue, Bambino. Estou procurando alguns artefatos ou só informações já me ajudariam sobre culturas antigas, mitos, deuses antigos. Vou direto ao ponto, senhor Polenzi. Vou direto ao ponto. Muito bom o café. Receita de nona. Lembranças a ela. Estás no céu. Que Deus a tenha. Sim, sim. Quanto está disposto a gastar, Domingo? Eu sei lá, quando que eu vejo dinheiro aqui? É, o seu nível de crédito. Ah, meu nível de crédito. 25, na acho que é o letra N. 25, é. 25 de nível de crédito. O crédito, 25, é um crédito baixo. É baixo. Não é baixo a ponto de você não ter onde morar, não ter como comer, tá? Não tem como upar o crédito? Oi? Não tem como upar? Tem. Trabalho. Só roubando. Trabalho. Não, esse é o tipo também de trabalho. É. Mas tem maneiras, né, de negociações. Se você falar assim, mano, o meu personagem ele quer abrir um negócio. Tá bom, vai abrir um negócio. Sr. Polenzi, eu pego umas notas, ponho no balcão pra ele. Primeiro, me fale o que quer. Eu vejo você tem o pequenininho. Eu vi umas... É pequeno, você vê que ele fala de... Eu vi umas pinturas estranhas, conversei com algumas pessoas que disseram que viram pessoalmente. Homens serpente. Eu vi uma pintura de uma deusa serpente. O senhor já viu alguma coisa assim? Homem serpente? Eu fiquei muito fascinado com isso. Queria ver se o senhor tem alguma coisa a respeito. O rapaz até me falou o nome, é Ig, o pai das serpentes. E a mulher era... Ai, como é que era? Tiranishi. Tiranishi é a sonhadora. Homem serpente. Deixa eu me recordar. Só um momento. Você vai que ele pega um livro assim e começa a ler. Homem serpente. Como era o nome? Ig, o pai das serpentes. E a outra era Tiranishi, a sonhadora. O que procura, Bambini? Se o senhor tiver algum quadro, algum objeto que pertence a essa cultura, eu estaria disposto a comprar. Ou informações mesmo, pra eu conhecer mais. Não, assim, não um hobby. Não tenho nada em meu catálogo. Mas... Deixa eu ver. Você vê que ele pega um óculos? Bem, eu tenho apenas uma informação. Na verdade, Bambino, uma palavra. Xavier, sim. Uma coisa. Um local. Pode me dizer? Claro. Por favor. $1. Passei dois. Não. Fique com você, Bambino. Agradeço. Trabalho justo, preço justo. Muito bom. Apenas a informação que tenho aqui é Islândia. Islândia? Sim, conhece Islândia? Já ouvi falar, nunca estive lá, infelizmente. Pois bem, a informação que tenho é Islândia. Tentarei ir pra lá. O máximo que eu consegui ir foi pra Bolívia. A única coisa pra que Bolívia. Eu sou, não consigo te ajudar em mais nada sobre isso. Mas já ajudou bastante. Pelo menos eu tenho um ponto de partida, sabe? Essas informações eu consegui quando estava na Bolívia. Foi para a Bolívia? Sim, fui para a Bolívia numa ação humanitária. E aí eu conversei com algumas pessoas e fiquei sabendo disso, né? Foi o máximo longe que eu fui. E agora eu pretendo ir até Connecticut. Fazer? Tem algumas investigações para fazer lá, um contrato para... Tentar levantar uma grana. Você é corajoso, hein, Bambi? Por quê? Connecticut está tomado pela máfia. É verdade? Sim, depois... Eu não sabia dessa. Esse aqui é 24 de fevereiro. Você está querendo ir lá com quem? Um companheiro meu. Você é mais um? Corrida Bambino, dia 24. Bambino. Vocês vão ficar para a história se forem só. Então, é verdade? Acho que eu não deveria ir, então. Bem, Bambino, eu não sou seu pai. Verdade. Entendeu? Mas, se for para ir... Vão em muitas pessoas. A máfia é grande. Eles dominam. Você sabe como funciona a máfia. Sim. Eles não gostam muito dos outros. Italianos como ele. Não deu bom. Foi um bom conselho. Agradeço muito. Mas fiquem à vontade. Só tome muito cuidado. Não, não, não, não. A morte sempre está à espreita de quem está perto da máfia. É. Ah, tá. A morte anda me rondando ultimamente. É que eu vi que foi no mês passado. Bom, senhor Polenzi, não vou tomar mais o seu tempo. Agradeço muito pelo café e pela informação. E principalmente pelo conselho. Caso precise de algo mais antigo, é pesquisar sobre isso. Eu também tinha visto isso. Falei, cara, dia 3. Se tiver alguma coisa, entre em contato comigo. Deixa um cartãozinho. Essa aqui eu entendo que é do dia 27. Ele devolve. No trabalho com telefones. Mas venha me visitar quando quiser. Virei. Carta do dia 27, eu entendi aí, né? Com certeza. Muito obrigado. Tenha uma boa tarde. Quando eu ocorri, bom, eu saio de lá e me dirijo para ir pro restaurante. Tá. Só que no meio do caminho eu me deparo com uma informação Santos importante. E aí eu decido investigar isso. Não. Pra pessoa eu vou, faço uma compra, aí corro até o restaurante e deixo um bilhete com a garçonete, descrevendo eles todos e falando que eu vou me atrasar. Uma hora e pouco, mas para eles me aguardarem que eu vou. De outra dimensão pra cá, você vai pra onde? E aí eu vou não investigar essa coisa que eu tô te mandando aqui. Você vai comprar o quê? Acabei de te mandar aí no WhatsApp. É, Whispers. Eu tenho que fazer isso. E tem o pai das serpentes lá. É possível. Sim. Ah, não, mano. O lançou. Lançou dia 2 de março. 26 de maio. 2 de março. 26 de maio de 33. 2 de maio de 33. Aqui tá 26 de maio de 33. Ah, minha fonte diz 2 de aqui, maio. Ó, 2 de março. Mandem suas fontes. Vou mandar minha fonte pra você. Wikipédia. Não, Wikipédia. Aqui a fonte. O Wikipédia conta sim. O meu é IA. A IA não conta. Ah, porque ela tem. Colou, perdeu. Entendi. Wikipédia tá lá. Deixa eu entrar aqui no Wikipédia e mudar e falar que. Não, o Wikipédia tem revisão de pares. O Wikipédia é confiável. É? Entendeu? Entendi. A linha? Entendo. A IA dá umas alucinadas, você sabe, né? É. Não, mas a IA é do Google, né? Ah, mesmo sendo. Não quer dizer muita coisa, Trita. 2 de março. Aqui pra mim tá 7, na verdade, de março. É, tem 7 também. A maioria das fontes fala 2. E tem 7 também. Tá. E você quer só pela lore mesmo? Só pela lore. Cara, é uma oportunidade única. Eu vou viajar e eu não sei se eu vou voltar vivo. Eu tenho que fazer antes de isso, vai, antes de ir. Ô, louco, mano. Já deu uma aí. E o mais, mais interessante... Quanto é essa folga, Lilão? Minha folga foi ontem. Porra, aí é ruim demais, né? Mas tá fácil mesmo, hein? Semana que vem é terça? Semana que vem é domingo. Domingo. É de trás pra frente. É. Aí depois é sábado, depois sexta, quinta, quarta, terça. Vou indo. Daqui uma semana. Qualquer coisa eu vou falando. Eu tô online daqui uns 15 minutinhos. Ah, essa IA viajou, hein? Não. Tá virão? Oi. Mas, ó, acho que ela colocou a data de Los Angeles. 30. Ah, tá. Meu personagem... Sim. Chegar às 8 horas, meu personagem vai fazer uma dedução. Chegar às 8 horas, específico. Quando, é, não, é porque quando eles vão se encontrar. Ah, ok. Pra mim falar pra vocês a dedução. Ah, okay. Tá ali a dedução, já tá escrita. Boa. Eu já sei. Passa a dedução. É, Los Angeles, faz sentido. Depois eu também já sabe. Porque Nova York foi antes. Aconteceu em Nova York antes. Pega ali pra mim, Gordo. Ô, Fê, pega ali o que tá escrito. Não, aconteceu antes. E não era que nem era hoje. É, é, ficava itinerante. Sim. Eu vou fazer isso. É, eu falei. E o mais interessante é que tem a ver com as coisas que a gente está investigando, porque tem o pai da serpente está lá. Vou tentar achar um negócio para que eu vou passar para você. O que é isso? Eu faria a mesma coisa. Errado não tá. Você tá louco, eu ia lá tomar água do Rio Ganges. Tá querendo que morrer? O que não me mata me torna mais forte. Vai te matar. Se sobreviver aquilo, eu sou imortal. Vocês viram que lançou os conteúdos essa lá do 25 na live? Oh, ai, sim, hein? Vai falar pra você, espera. Conheço esse barulho. Toma. Nossa, conseguiu dublado. Então não é o que você tá assistindo, porque você não tá assistindo dublado. Eu pensei que tá ficando desse jeito, né? Tá em inglês assim, tá? Não, ele foi fazer algo. Ele deixou um bilhete pra vocês. Ele e o irmão. Não, ele. Ele tá no cinema assistindo o King Kong. Exato. Quando você de 33. Na hora que você falou. Aí pensa, o cuzão nem pra chamar a gente. Nessa época ainda é cogida. Cogida. Não! Não! Meu Deus! Vai fazer que nem a Tamires. Levei ela pra assistir Godzilla, acabou o filme, ela, mas cadê o macaco? Por quê? Eu falei zoando, Godzilla é o Godzilla. É que os antigão, os japoneses, Godzilla, Godzilla. Eu só chamo de Godzilla, filho. Lá é até hoje, né? Eu tenho, faço... Você não tem noção, eu sou apaixonado por esse filme. Mano, King Kong nunca me pegou muito mais, mas King Kong nunca te pegou, mas o Godzilla já te pegou. Ele gosta da gatinha radioativa. Parece que saiu um Godzilla novo entre aspas. Já tem um, dois anos japonês que tá firme. Ele tá assistindo King Kong ali pra cá, ó. São dois, né? Enquanto vocês estão... Tem o... O último que eu vi foi aquele que solta os... O Minus One, que foi pro cinema, que fez um puta sucesso. E tem um outro que eu não lembro o nome agora. Mas é a continuação do... E ele é tipo, na pegada do Batman Begins, sim, que é mostrar como se fosse realista, ele é meio como se fosse um documentário. Não, legal pra caramba. John. Tá, eu não manjo, eu sei como fazer, mas não manjo como isso funciona em um, tá? Certo. É, basicamente, eu vou passar no banco. Desliguei. Eu vou sacar, vou fazer um depósito, na verdade, de $10. Na conta da minha filha, que eu tô guardando pra faculdade. Certo, $10 é muito. Quanto você tem de crédito? 45. Tá. Eu sou bonado, filho. Tá, $10? Não vai baixar meu crédito, mas não vai me dar dinheiro. É, $10 é uma boa grana pra ter mais de 30. Não abaixa o crédito, mas você sabe que é uma grana firme, tá? Sim, é o que eu faço todo mês, eu guardo. Por isso que eu vivo na miséria, nem mendigo. Toda a minha grana tá ficando pra minha filha. E eu vou lá visitar ela, que acho que a gente se conhece na fila da sopa. Ela é um dos meus pilares, aí eu não sei. Então, é aí que entra a parte do eu não sei como é que funciona. Pra recuperar a sanidade. Você falou que eu tinha que visitar meus pilares, fazer alguma coisa. Eu não manjo como é que isso funciona. Aí eu vou visitar ela. Você lembra que todo mundo recuperou a sanidade, que eu... Recuperou? Isso, eu recuperei a sanidade de todo mundo, igual todo mundo pegou além. Tá full, porque a primeira então, é... Foda-se, minha filha. A primeira eu contei, teve a sessão zero, mas aí o primeiro capítulo eu usei como sessão zero também, pra vocês aprenderem o sistema e ninguém morrer, ser bonitinho. É que sanidade. Todo mundo tá full. É que não. E perdeu os mitos também. Mentira. Louco, tá full. Perdeu os mitos, ele deu uma apanhar. Chá infinito. Você é louco? Você quer mais, cara? Tem mitos aqui, ó. Quanto? 6. Eu tomei tudo, viu? Não, que tem um negócio ali no chão que eu achei que fosse um... Não é por nada não, mas eu tomei tudo. Você tomei tudo? 8. Ó, oh, bravo! Detalhe, não falei nem o teste ainda. Ele só me ferrou, meu. Eu falei. Eu falei da maioria. O gato comendo o rosto. 30, chegou o seu rango, meu bem. Ô, oh, lá na frente? E, lá na frente o endereço. Vai chegar lá. Tô chegando. Eu estou emocionado, eu estou assistindo King Kong. Não, você não tá, você tá ouvindo King Kong, né? Não, não, o personagem tá vendo King Kong. Aí é outra coisa, não é a trilha do King Kong, não. Não é a trilha do King Kong? Não. Não. Inclusive, a trilha do King Kong é maravilhosa pra Cthulhu. É boa mesmo? É claro, você vê um macaco gigante, é perca de sanidade, né? Ou eu amo esse filme. É felicidade, porque é um negócio todas as versões. Que nunca vai ter. Eu queria ter um macaco gigante. Imagina, eu vou pro trabalho. King, trabalho. Ó, oh, sabe o que é legal do Daggerheart? Que você pode combinar raças. Dá pra ser um macaco gigante. Dá pra você pegar o... Tem a raça do macaco, o símio. Você pega o símio, aí você pega gigante, aí você faz o macaco gigante, chama ele de Kong. E vai pra Nova York. E se você pegar a origem de comunidade da nobreza, ele pode ser o King Kong. Cara, isso é maneiro. É da hora demais, cara. Eu amei esse sistema. Vou pegar esse livro. Vale a pena. Então, eu tô em dúvida se eu pego na pré-venda pelo site da Jambô. Porque assim, aquela daguinha lá, foda-se, tá ligado? Aquele prêmio de pré-venda. Ô, tem um comentário, né? Você pegou por causa da daguinha. Pegue e venda. Tem um comentário pra fazer de tormenta. O Jeff pegou e eu falei, e esse pingente aí? Você quer? Tem um comentário com alguém que quer? Não, de boa. Tem um comentário pra falar sobre tormenta, mano. Diga. Nada a ver, os bichos tem mais 15 pra bater, velho. Ô, oh, nada a ver. Eu vou ter um bombeiro, mas nada a ver. Os bichos são roubados. Roubado? Mano, roubado é minha vida, aquilo ali é... Os bichos batem doído. Não, eu tô no nível 3. Eu morri sem o dado. Mano, bizarro. Tô no bônus. É tipo um D12 mais X. Não, eu falei, não, não é possível mais X. Eu tentei olhar força, alguma coisa, eu falei... Mano, a ND do que bicho é. Que bicho que é o Minotauro? Uhum. É. O Minotauro é forte. Não, mano, eu tinha sumido mesmo, mais... Mesmo os humanos Bostolo lá era tipo mais 8, mais 9. Mais 10, mais... Aí eu fui obrigado. Eu tenho 15 de vida. Caramba. Será que o gelinho não tá pesando muito a mão, não? Não, tá. Ele falou não, que teoricamente um daquele, ele é ND3. Ou seja, 4 personagens de nível 3 se eu bater nele. A gente tá jogando em 5? Assim, a gente ganhou bem fácil, não ser justo. Só que o dano do bicho é ridículo de alto. Posso reformular a nossa aposta? Aquele vampiro lá que a gente vai ter. Primeiro a quitar vai ser eu. Eu vou fazer o gelinho, velho. Não falei? Quem que eu falei que ia ser o primeiro a quitar? Não, porque você achou que era eu? Não, eu apostei... A gente apostou. A gente apostou. Você não tava aqui. Eu não apostei em você. A gente fez um bolão. Não, peraí, a gente tem um bolão. Eu vi aí, na verdade, não sei. Pode ser que eu tenha apostado em você. Vai falar pra você. Bolão do gelão. É que eu não quero. Mas o gelinho ele pede pra gente dar as três. Mas você viu que eu já dei duas numa sessão só. Apostei. Só que aquilo, como... É o jeito do Rodrigo acha que é você. Já foi a primeira sessão. Conheço, meus amigos. Só que eu. Mas na última eu não aguentei, mano. Ah, eles estão de prova, gente. Não, mano, sabe qual que é a fita? Ô, mano, deixa eu viver, nunca pode quitei mais de nenhuma mesa. Só que eu já causei uma mesa sem receita. Né? Eu também uma não. Uma vez só. Foi aquela que eu minei. Eu também não. Eu acho que o Gui jogava na mesma mesa. O Gui, na verdade, era o mestre. E, mano, vou falar a real pra você. Até hoje, aquela treta do Minei foi a única vez. Que o Kill me deu razão em alguma coisa. Porque assim, o Kill. Que treta do Minei que eu não tô sabendo. Mano, nossa, a gente tá. Tipo, eu tive uma treta com o Minei, assim, nada a ver com RPG há mil anos atrás. Tá, até é normal. Tá ali, ó. É, normal. Tipo, resumindo a história, ele tava querendo comer um amigo meu, eu dei uma zoada. Ele achou ruim? Você queimou o filme dele. É, eu fiz a janta dele. O facão, lembra? Ele tava querendo comer o facão. Mano, ele tava querendo... É verdade, vocês conhecem o facão. Ele tava querendo brocar no facão. Eu não conheço o facão, mas... Só que assim, olha o papo que ele tava tendo. Tipo, a gente na época tinha o quê? 16, 17 anos. Sim. Tava eu e o Diego. Eu acho sentado. Que já era pedofilia, ele já era maior. Né? Sim, era crime. Ah, okay. Era crime. Ele já devia ter mais de 30. Só pra ter certeza. O Minei? É. O Minei tem quase 50. Naquela okay. época ele devia ter mais de 30 já. Beleza. Ele é tava pouco mesmo mais velho que eu. Ele é mais velho? Com certeza era pedofilia. Ele é mais velho que você? Era pedofilia. Acho que você era mais velho. Não, ele sentava, ele tentava me bulinar, uma vez deu uma no meio dele. Vai tomar um cutal na casa. Não, acho que ele é mais novo que eu. É, eu achava que você era o que bom, não, é perto. Ele tem 48, né? Tô nessa faixa. Aí numa casa do Jack, ele ficou passando a mão em mim pra me zoar. Aí eu estressei com ele, a Catina até olhou, lembra lá na sua casa? Lembro. Porque ele ficava fazendo com a molecada, ele foi fazer isso comigo, me zoar e tal. E eu tinha, sei lá, 15 anos, velho. Aí eu dei uma estressada com ele, nunca mais fez nada e tal. Ele era cheio de fazer isso com a molecada. Não, eu sei que, tipo, tava sentado eu e o Diegão. Pedofilia. Você conhece o Diegão. Ah. O cara mais chucro que eu conheço. Na frente tava o Facão e não segundo, lembro quem. O mais chucro é o irmão dele. É, tem o Breno. É o terceiro, vocês não conhecem é. O Clebinho. É. Esse é um... Não, eu lembrei do Baraca. Baraca. O Careca, o Alex. Ah, sim. Mas, tipo, resumo da história. Ele tava falando da vida de um paciente dele, que eu acho que ele era psicólogo, ele é psiquiatra, psicólogo. Não sei. É, falando negócio branco na sua barba. Essa porra. Falando que o mais massa tá gravando tudo. Não, se foi. Falando que o paciente dele, tipo, ele deu pra ele numa consulta. Tá. Oi? É, ele veio falar isso. Mano, a gente tava trocando ideias, ele veio falar isso pro moleque. Ética aqui, zero. Né? Não, exato, o cara já me perdeu aí. Exato. Só que aí, tipo, o facão dando trela e, tipo, como a gente tava ali, eu perguntei, então, o cara é bi, né? Ele falou, não, o cara é hétero. Eu falei, não, pera, Rafa, se o cara dá pra outro cara e o cara é casado, os caralho, ele é no mínimo bi, pode ser pan, pode ser o que for, mas não é hétero. Não tinha pan. Hétero não envolve relação com outro, mesmo sexo. Ele, não, mas o cara não ama, não sei o que. Eu falei, então, o importante é no love. É, só que ele tava dando uns argumentos muito... É, foi daí que veio, foi daí que veio essa história, tá ligado? E o Lemão era o Lemão, é verdade. Era o Facão e o Lemão, eu e o Diegão. Ele fica mandando essa história em todo mundo. Aí eu virei pro Minei e falei, não, então peraí, deixa eu ver se eu entendi, que eu já tava meio incomodado com os argumentos bosta. Tá? Imagina que eu tenho lá meus 40 anos, casado, bem-sucedido, trepo com a minha mulher, com o meu vizinho, com o meu cachorro, com a minha filha, com o dono da padaria, mas eu não amo ninguém, então eu sou assexuado. Ele fechou a cara, não tocou mais no assunto, tá ligado? Aí desde aquele dia, aí teve na mesma viagem mais pra frente o Lemão, filha da puta, inclusive. Acha! Eu tava de costas, tipo, eu tava fumando um cigarro ali no graal. O Lemão e o Minei atrás, meu, não tinha nem visto, ele tinha acabado de ser do graal, eu já tava lá fora uma cota. O Lemão lá da puta que pariu. Ô gordinho, é de boa então dar uma chupada no outro cara? Eu berrei pra ele do outro lado. Falei, mano, se não tiver amor, tá de boa, tá ligado? E o Minei atrás de mim. Nesse ponto, ele fechou a cara comigo pra sempre. Nunca mais trocou ideia. Aí, sei lá, passou uns 10 anos, o Kill inventou de mestrar e me chamou. Ele veio trocar uma ideia. Falou, viu, o Minei tá na mesa. Tem B.O.? Não, pra mim não, só que ele não me curte assim, muito. O Felipe com... como chama? Cronologia com o Minei. Porque 10 anos, do tempo que ele falou 17, 27... O Kill também está em 2013. Passou uns 5, 6 anos. Né? Passou um tempo. Passou uns 5, 6 anos. Cronologia do Minei. Aí ele virou e falou, o Minei tá na mesa. Tem B.O.? Eu falei, mano, eu não tenho B.O., mas ele eu acho que não curte muito. Falei, não, eu já troquei uma ideia. Ele falou que tá de boa. Ah, beleza. Foi indo pra, sei lá, teve umas 5 sessões. Aí em um dado momento, eu tinha combinado o seguinte com o Kill. Meu char era guerreirão. Tipo, viveu... Viveu a vida no exército. E era, tipo, alta patente. Eu virei pra ele e falei, mano, meu char é burro que tem uma porta. Mas em assunto militar, em quesito de estratégia, eu posso considerar que meu char é fodido no assunto? Ele falou, mano, você não vai saber escrever seu nome. Você vai mandar alguém escrever seu plano. Mas seu plano é perfeito. Eu falei, fechou. Perfeito. É isso que eu quero. Demorou? Demorou. Aí, um belo dia, a gente ia lutar com um dragão. A gente descobriu que era um dragão, tava num castelo, pá. Aí o char dele, acho que era um mago, acho que era alguma coisa assim. Falou, ah, não, porque vamos assim, acessado. Falou, ó, eu acho que se a gente coletar mais informação, porque ele deve, pelo que a gente já viu dele até agora, ele deve ter capanga, não deve ser só ele. E ele não gostou da ideia, que eu acho que ele queria terminar logo aquela aventura, ele ficou puto. Só que, tipo, eu falando na moral, tá ligado? Aí ele virou, não, mas não sei o que, não sei o que. Ela falou, então, mas a gente tá indo pra um castelo, a gente só sabe que tem um dragão lá, não sabe mais nada desse castelo. Pode ter N coisa, a gente não tem ninguém focado em armadilha. A gente não sabe quem tá lá dentro, não sabe como é o lugar. Vamos dar uma pesquisada, vamos, tipo, se informar. Ele, não, que não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, mano, mas não faz sentido a gente ir e se fuder à toa. Aí ele já tava estressado e eu, tipo, de boas. Ele estressado, tá, mas o mestre não ia botar um NPC pra matar a gente de graça. Aí eu já dei uma sacaneada nele. Falei, então, eu sou bem limitado em inteligência, meu negócio é mais guerra. Eu não conheço os termos NPC, mestre, mas eu acredito que na sua terra deve ter algum significado importante. Você pode me explicar? O bicho ficou puto da vida, puto. Aí ele começou a falar bosta, então você é burro. Eu falei pra ele. Aí acabou. Ele não abriu, chamar ele de burro é declaração de guerra. Ele juntou as coisas dele, pegou e foi embora. E foi a única vez na vida que o Kill me deu razão numa discussão. Mas em resumo... Eu acabei zero mesmo, o Felipe acabou uma, logo. Não, zero não. Mesa não, dizem não, más línguas. Não, mas então vamos lá, qual que é o motivo? Porque você é trouxa. Ah, vai tomar, eu tô mandando. Ah, como é bom ter um amigo do 30 que fala a verdade. Mano, o gordo. O gordo terminou uma mesa. Eu não terminei nenhuma mesa, não acabei com nenhuma mesa. Logo eu tô saldo positivo contra você. Tá, beleza. As outras tinha um personagem chamado Guilherme. Não, as mesas não terminavam porque a gente já sabia que você ia quitar depois da segunda sessão. E foda-se. Não, mano, você jogou uma comigo e você quitou porque você namorava e não deu certo. Eu não tava, pá, continuamos. Mentira, que eu não quitei, não. Foi? Ah, não. Não. Não, a que você tava com a Esté. Você quitou, eu jogava na casa do Bruno, mano. Você falou, mano, acho que eu não vou jogar mais, papapá, saiu. Não, não, não, não, não, não, não. Aquela lá... Foi? O Gui que tava mestrando... Eu acho que não, mano. Essa é eu que mestrava, agora. Você tá confundindo com uma outra que o Gui mestrava, que aí a gente... Você tá ainda namorado. Não, mas... eu nunca larguei de mesa por causa dela. Tipo, a fita foi que eu devia estar com algum outro BO, enquanto eu tava com ela... Ela jogava nessa mesa, né? Então, exato, não faz sentido eu ter quitado porque ela. Mas aí o bullying é sempre sobressai, né? Mesmo jeito que a Bruna não deixa o Leão jogar. Mano, mas eu não lembro de ter quitado na mesa. Foi essa. Aí a outra foi. Aí, mano, é que sempre me pergunta, que nem a gente deu o livro lá pro Gui, os caras. Aí eu lembro, não, é isso aí, vai pro Gui mestrar o lobisomem pra gente. Eu falei, ah, mano. Não vai mestrar. Não vai, mas se mestrar, não. Eu não entro porque, mano, o Gui ele não consegue, ele vai colocar o compromisso da mesa antiga e papapá, e vai terminar. Mas o. O Gui não gostou de mestrar pra mim, eu acho. Porque eu massacrei os NPC dele. Aí ele cresceu com o beiro safado? Não, mano, não é combeiro. No storytelling não tem muito como. Eu dei 5 ataques no turno. Eu perguntei pra ele, eu posso pegar tais qualidades? É, tá tipo, certo. Pô, quando os caras foram buildar a ficha, você tem acho que 15 pontos bônus, ataques. Mais 7 de defesa. 77 de dano. Sim. Eles gastarem atributos, não sei o que. Eu peguei 21 pontos em qualidade. Isso, cara, eu achei muito forte. 21, não, 22. Foi tudo em qualidade. Forte. Eu peguei imunidade a laço. Os bichos batem do ídolo. Mais magia, vontade de ferro, voz encantadora. Tá ligado? Só as coisas mais... Da hora que você hora, concordo. Aí, tipo, mano, como revés, eu não podia abraçar, cara, todo mundo que eu abraçava tinha os efeitos zoados, não sei o que. Mas tá certo, do braço. Não segue as regras de personagem do jogador. Faz sentido. Eu perguntei pra ele, eu joguei limpo, eu falei, ó, Gui, eu quero pegar essas qualidades. É de boa? É. Aí ele, é de boa. Do ídolo. Você tem certeza? Posso pegar todos? Pode. Você tem ponto três? Pode ter. Fechou. Como é que é? Eu deitava rolando, tinha força de vontade 10, vontade de ferro, imunidade laço. Nas outras edições, não. Porque seguia as regras do D&D, depois eles foram dando uma combada nas coisas. 5 de bônus. Caralho! 5 de bônus. Quando o D&D 3ª morreu, e aí eles lançaram o livro básico com regras, que aí virou o Tormenta RPG, não era mais Tormenta D20, aí as coisas estavam mais fortes assim também. Na imunidade a laço. 2 na resistência. Mas era um pouco menos. 2 na voz encantadora. Agora não, agora eles deram uma reforçada nos bichos pra bater mesmo. 8 pra gastar. Então, tipo, é muita coisa. Ih, mas não é que ele não gostou. Nem, se for assim, ele não gosta de jogar comigo, que eu só combo em qualquer sistema que eu vou jogar. Não, ele disse que não gosta de jogar com você porque você não termina as mesas. Quem falou? Ele. O Gui, ele tem. Mano, o Gui, ele quita em todos, mano. Ele não tem como. O Guilherme fez. O agente do caos. O Ki tá reclamando do Kitter. É, eu não entendo isso. Falou que quitou mais que eu, terminou com menos a mais que eu. É dois Kitter falando. Ih, eu não jogo porque ele quita das mesas. Ih, mas ele quita das mesas. Mas ele quita das mesas. Aí você tá assim. Dá um abraço, dá a mão um pro outro e vai embora, caralho. Não, o do Jeff. Dois Kitteiro. Mas o Jeff, eu que juntei a galera. E a mesa tem 2 anos. Aí, velho. 2 anos, 2 anos. 2 anos aí, ó. Os kits já saíram. O Gui é o seguinte, mano. O Gui, ele é tipo limão. Milagre? Não, mano. Não tô entendendo. Ó, outro que é embrulhão aqui, ó. Não, esse aí, filho, claro, eu não falo mais nada. Depois que quando a gente era moleque, a gente jogou 12 anos junto. Aí beleza, era molecada, tá? Cada um virou adulto, pá, beleza. Só que aí, mano, jogamos a do Toshiro, aí foi jogando esporadicamente. Aí quando a gente tentava fazer uma campanha longa, com todo mundo agora, recentemente, pode dizer. Mano, o Gui não dava pra contar. Primeiro ele era casado, primeiro casamento, aí não conseguia jogar. Depois tal. Ele era casado antes da patroa dele? Ah, é, pô, filho dele é da primeira esposa dele, casado mais de 10 anos. Então, enfim.